Olá, querido ouvinte. Antes de começar esse podcast, gostaria de informar que se você tem menos de 18 anos, não ouça esse podcast. Se você tiver menos de 18 anos e mora com os pais, não conte para seus pais. Se você tiver mais de 18 anos e morar com os pais, não conte para seus pais. E ouça por sua conta e risco, é lógico. Se você tiver mais de 18 anos e morar com, sei lá, seu cônjuge, não conte para seu cônjuge. Na verdade, não conte para ninguém que você está ouvindo esse podcast nesse momento. Esse podcast é estritamente proibido para pessoas sensíveis a piadas e humor negro. Então, tenha uma bela viagem, ou não. E novamente, não conte para ninguém, pois esse podcast é proibido para menores de 18 anos. Ai, caralho. Para variar, os caras estão atrasados. Eu odeio, realmente odeio quando isso acontece. Mas tudo bem, pelo menos ainda tem um tempinho até o trem chegar. Ai. Puta que pariu, agora crianças passando, correndo, gritando. Ah, mamãe, mamãe, eu odeio criança, cara, puta. É tudo bem. Cadê esses viados que não estão chegando logo? Ô Tani, caraca, desculpa a demora, velho. Ah, desculpa a demora. Mano, eu tive que amarrar o Eric nessa porcaria de maca aqui. Ainda tá zoado. Tá, velho. Olha só, vou tirar aqui a mordaça pra você ver. Mano, nossa. Lost, vocês viram Lost? Lost, correndo pelado. Mano. Não, põe de volta, isso. Tá que pariu. Você viu só tudo que eu passei? Eu tive que demorar, cara. Mano, mas no último podcast o cara tava normal, velho. Tava normal, era só um súbito. Depois da mensagem do Pedro Pérez, o cara surtou, velho. Parece que ele ouve o nome do Lost e já começa a se tremer inteiro. Nossa. Dá um sossega, Leão, nele aí. Dá um. Prepara um chá de camomila pra ele. Pede lá no bar. Não tem outro tipo de chá pra acalmar mais rápido, não? Tem uma seringa aqui, eu não sei o que que é. Um cara deixou aqui comigo, tá? Demorou. Aplica nele aí. Bem-vindo ao Soro Positivo, Eric. Caralho, agora o trem tá demorando. Porra, faz sei lá quanto tempo que a gente não faz nenhuma viagem e agora o trem tá demorando. Nossa, mas não é aqueles trem vagabundo não, né? Aquele amendoinzinho, filha da puta. Nossa, odeio aquele amendoinzinho. Odeio aquela porcaria. Olha lá, tá vendo, olha lá. Finalmente já era a hora, né, cara? 15 para as 14. Mas não vai vir, não tinha convidado hoje? Cadê o convidado? Peraí, deixa eu pegar. Ah, legal. Você viu o seu Whats? Não, eu tô sem 3G. Que beleza. O convidado cancelou. Ah, maravilha. Tudo pra deixar o mais zen, né? Nossa, eu odeio quando o convidado senhora cancela, só na hora. Então acho que é só nós mesmo. Que caraca. Que bosta. Mas tudo bem. Vamos. Fazer o quê, né? Vamos. O trem parou aí, mas. Será que só a gente nesse trem aqui? Caraca, então, não tem mais ninguém. Putz. Da última vez deu merda isso daí. Da última vez deu Lost e sumiu. Da última vez que a gente entrou em trem sozinho, deu caquinha, tudo cara. Tudo bem que tava com o Ale e com o Marcelo junto. Ah, mas nem os caras vieram hoje. A gente vai viajar sozinho. Tá, mas o Eric tá zicado. E vai viajar com o Eric zicado. Nossa, só nós pra dar uma conta vai, dele. Ai, filha da puta! Ah, puta que pariu, já não basta ter atrapalhado essa porra de cavalo no meio do caminho que o caipira deixou. Meu, odeio caipira, mano, filha da puta deixou a merda do cavalo. Limpa essa bosta aí. Ô, filha da puta, seu careca, seu autista, seu gordo. Sobe nessa merda, bota a mela lá dentro e vamos entrar logo, caralho. Lola, galera. galera, está começando agora mais um Locomocast, o podcast mais viajado da podosfera. E antes de começar esse podcast maravilhoso, bonito e odioso, vamos pedir para vocês avaliarem nosso podcast no iTunes para que a gente não sinta ódio por vocês. Com certeza, não queremos odiar vocês, crianças. Afinal, tudo bem que a gente só faz podcast da vida, né? Mas de resto, né, tá tudo certo. Avaliem, deem 5 estrelinhas pra gente e aguardem, crianças. Logo menos vai começar um podcast bonito aí. Não vamos dar spoiler, não vamos dar spoiler. Deixa começar. Tá rolando aí uma promoção. Linda. Quem escutou o episódio de Lendas Urbanas vai lembrar que algo aconteceu ali no final. O Lost foi ali fazer um pipizinho e sumiu. Morreu? Não sabemos. Quem sabe são ouvintes, eles sabem. Eu acho que ele entrou no trem, fez uma coisa errada e o cobrador filha da puta jogou ele pela janela. E depois ele morreu. Vamos lá. Está rolando aí uma promoção. Quem escutou o podcast sobre lendas, que não foi muito bem um podcast sobre lendas, né? Mas quem ouviu sabe que algo aconteceu ali com o Lost. No finalzinho ali, nos 45 minutos do segundo tempo, o Lost saiu pra fazer um pipi e não voltou mais. O que será que aconteceu com o Lost? Esta é a promoção. O que aconteceu com o Lost, man? Você ouvinte, você vai ter uma ideia genial que eu sei, vocês são muito espertos. Vocês vão enviar ao nosso e-mail. Qual é o e-mail, Eric? contato@locomotiva26.com.br. Boa. Exato. Você vai mandar a sua resposta e as melhores respostas serão premiadas. O que que vão ganhar, Tani? Não, peraí, vamos deixar claro uma coisa. Não, a resposta não vai poder ser: ah, ele foi mijar e... Morreu. Não, tem que ser criativa. Tem que ser criativa. Tem que ser uma historinha aí de 3 a 5 linhas. Sim, 3 sim. a 5 linhas, fonte Arial 12. Se quiser fazer uma resenha também aí, um conto sobre o que aconteceu no final, deixando bem mais bonito. É, você vai estar facilitando o nosso trabalho e tendo mais chances de ganhar. De ganhar. Então, uma historinha de 3 linhas é um haikai, então o cara tem que mandar pelo menos de 5. Não, calma. A historinha que as pessoas vão mandar, nós vamos desenvolver elas, né? Pra fazer um episódio inteiro sendo essa história. Olha que bonito. Sim, você será o ponto de partida de um episódio inteiro, ouvinte. Mas aí, olha que essa foda. História tem que ser macabra? Não, se quiser fazer o Kid Bengala empalar ele, pode ser. Não necessariamente tem ser ela tem que ser macabra. Tem que ser criativa, mas vamos cortar as drogas lisérgicas da parada, por crianças. O que a pessoa vai ganhar? Pera aí, vamos deixar claro primeiro o seguinte. Quem será premiado? Os 3 melhores. As 3 pessoas que mandarem o melhor e-mail dizendo o que aconteceu com Lost Man vão ganhar um kit contendo todas as edições dos nossos amigos do HQ, um CD da Vega e uma caneca do Locomotiva 26. Exclusiva que nem nós temos. Mas, então, pessoas, olha que bonito. Mandem coisas bonitas. E o primeiro desse ranking vai ter a resposta novelada. Novelada por estes que vos falam. Olha que bonito, crianças. Você vai ter a sua história, o seu conto eternizado na podosfera ou até enquanto a gente manter o nosso feed no ar. Sim, mas você pode baixar, né? Pra ter eternamente então nas cadências auditivas. Exato. Acho que é isso. A gente pode começar. Eu sou Rafael Tanicho e eu odeio pessoas que sentem ódio sem motivo para sentir ódio. Fala, galera. Meu nome é Eric e eu odeio pessoas perdidas. Ai, mano. É sério mesmo? Pode-se dizer que ele odeia o Lost no momento que ele tá sumido. Que maldade. Suede, por favor. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Tudo bem com vocês? Quem vos fala é Suede e eu odeio todos na face da Terra. Cresce na vida. Pau no seu cu, seu bosta, seu merda. Você que se foda, cara. Eu sou o Pedro Tanicho, o cara mais calmo do universo. Pau no cu do filho da puta que duvidar de mim. Aê! Então vamos lá. Vamos aos e-mails. Antes de começar esse podcast, vamos para alguns e-mails que nós recebemos de grandes ouvintes, alguns nem tanto. Um que é nem tanto, por exemplo, é do nosso amigo Alan Feltz Campos. Quem conhece? É o Mr. Together. Mr. Together. O assunto do e-mail é tudo gay e a mensagem é oi. Só? É. É típico Together mesmo. É. Eu tava tomando cerveja com ele esse fim de semana, datando um pouco o programa. Ele tá tomando cerveja? Não. É isso que é foda. Todo mundo tomando cerveja na mesa. E ele coca. E assim, no bar, eles têm o cantinho da vergonha, que todo mundo que pede coca, eles colocam o cara lá sentado pra tomar coca sozinho e tiram uma foto dele. O Together, pra não ir pro cantinho, ele chegava lá, todo mundo, cerveja, e o Together, eu vou querer uma Schweppes. Caralho. Bom, então vamos responder o e-mail dele. Oi. Oi, Together. Oi, Together. O Together vocês conhecerão aí em breve num podcast que é muito ele. É. Só que ele não falou muita coisa, mas tudo bem. Ele ficou timidozinho. É. Vamos para o próximo e-mail. O próximo e-mail é do nosso amigo e participante do Locomotiva, Leonardo Alves. Olá, geeks. Olá, nerds. Tudo certo? Tá, sem clichês e sem bordões. Nem tô querendo usar bordão no meu canal do YouTube. Ah, ele fez propaganda no canal do YouTube dele, mas tudo bem. Sem vergonha. Enfim, depois de um tempo, eu ouvi o cast sobre Guns. Eu sei. Acho que tô um pouco atrasado quanto a isso, mas enfim. Tá que não. É. Tá bom. Tá. Quem quiser mandar e-mail sobre o primeiro episódio, pode mandar. Não tem problema. Exatamente. Manda e-mail sobre a Comic Con, que já foi. Manda e-mail sobre expectativa pra próxima Comic Con. Exato. Vamos lá. Obrigado por compartilhar tanta informação sobre Guns comigo. Tanto que descobri que não sei nada sobre a banda, praticamente. Eu sei que vocês irão querer me matar por não saber praticamente os integrantes da banda. Ele usa muito praticamente. Praticamente usa. Ele é prático. Sim, eu não sei o nome de praticamente... Caralho, velho, você tá zoando. Sim, eu não sei o nome de praticamente nenhum integrante da banda que gosto. Praticamente. Eu não sou muito ligado a isso. É curioso perceber que Axel era tão treteiro e hoje está mais pacífico, será? Não. É porque ele não tá conseguindo andar direito por causa do peso e da perna quebrada. Exatamente. Também está na cara que Axel, ele escreve A-X-E-L. Vamos ensinar mais uma coisa para o Léo. Axel se escreve A-X-L. Também está na cara que Axel está querendo voltar com a formação original para ganhar grana. Inclusive, um adendo aqui, Steven Adler juntou o grupo. É, verdade. A gente ia gravar esse adendo, mas o podcast ficou um pouquinho comprido e a gente preferiu deixar de lado. Esqueceu, na verdade. Não, a gente ia gravar, cara. Ele tava combinado da gente gravar aqui, esqueceu? É verdade. Nossa, que macaco. É um animal mesmo. É, vamos lá. Diferente da maioria, eu comecei a ouvir Guns por causa de Patience, por causa dos meus pais. E em seguida, Paradise City, por causa do game Burnout Paradise. Tinha mesmo, né? Esqueci. O tema, né, era... E no San Andreas era Welcome to the Jungle. Grande franquia, Burnout aí. Acho uma banda muito boa, mas, como vocês disseram, super valorizada. Só o Suede disse que é super valorizada. É, eu disse e eu continuo com a minha opinião. É, o Suede é um pau super valorizada. Até porque todas as bandas que ele gosta estão fazendo sucesso do caralho. Vamos ouvir Cocorossi. É, lógico. Vamos ouvir Travecos. Edith Piaf. Vamos ouvir... Eles estão sobrevivendo lambendo musgo de pedra ainda. Exatamente. Não, são elas. São os Travecos da porra. Não, são duas mocinhas, irmãs. Ah, duas mocinhas de bigode, ok. Que é tatu? Não, Cocorossi. Tatu, pelo menos, é gostosa, as duas. É. Oh, elas são gatas. Ah, Cocorossi, você pega? Não, mesmo com gatos. Bigode? Você já viu as fotos delas antes? Você pega a mina de bigode? Aquilo não, lá. Não, peraí, vamos... Entrou num música... podcast novo aí, de mulheres sobre... Mulheres aquilo de bigode. Aquilo lá... Together, não gosto de testemunha de Jeová. Você vai me responder. Não gosto de testemunha de Jeová. Você não venha com aquilo lá, não venha com histórias, você vai me responder sim ou não, se você pegaria mulheres de bigode. Não, mas é o seguinte... Ok, próximo, continuando, senão vai ficar muito comprido esse mesmo. E em seguida, Paradise City por causa do game Burnout Paradise. Acho uma banda muito boa, blá, blá, blá. Além da música Patience, acho que faltou vocês falarem da época pega geral do Axel. Não faltou, não. A gente falou que eles tinham mulher pra caralho, que eles escreviam músicas das mulheres, inclusive várias delas são baseadas nos relacionamentos deles. E falamos da gravação da... Rocket Queen, que tem mulher gemendo no fundo. Isso, ali. Rocket Queen teve uma mulher, o Sweet Iron Mine é baseado numa mulher, o My Michelle é uma mulher também. Used to love her. Welcome to the Jungle. You could be mine. Não, You Could Be Mine é baseado no Arnold. É claro. O Axel tinha uma fera ali. Mas tudo bem. Enfim, decidi escrever para vocês apenas para encher linguiça mesmo. Olha que legal. Que filha da puta. Ah, já que vocês não recebem e-mail, eu tô mandando essa porra aí. Então tá. Tudo bem. Tudo praticamente bem. Foi um belo e-mail. Agradecemos. Ah, antes que eu me esqueça, ouvi boatos que o Lost não sumiu, mas sim foi parar num mundo invertido. Eu não entendi isso. Stranger Things. Friends. Ah, tá. Talvez jogando uma sessão de D&D ou procurando a 11. Podemos conseguir um contato com ele. Tá, escorreu uma lágrima aqui, lembrei da 11, cara. Abraços e até o próximo cast. Não dá spoiler, filha da puta. Não assisti ainda. Fiquem bem, de seu amigo nerd, Léo. Ok, Léo. Eu acho que a gente já respondeu, né, durante meio o... válido, tá certo que foi por piedade, mas... Exatamente. Ó, já que vocês não recebem e veem... Eu vou fazer essa caridade. Toma aí R$2. Exatamente. R$5 pra fazer caridade. Ele esquece, rapaz, que ele faz parte dessa porra, né? É isso que eu... Quero ver quem vai fazer caridade, Léo, no podcast que você participa. Tudo bem, vamos lá. Homem, enquanto eu tenho que ir pra última parte do e-mail aqui, que é... Repassa essa saudação pro e-mail anterior. Esqueci de colocar antes de enviar. Parabéns, homem concha. Saudações, pokeaventureiros, diretamente das profundezas do mar, eu, homem cloister. Não, espera, homem concha. É que eu falei aquele dia lá que homem concha evoluído é um cloister. Vamos lá, o e-mail vem de Diego José Moreira Leandres, o homem concha. Como já foi dito, estou dando uma de uma babá quase perfeita e... Ele se veste de mulher? Que engraçado isso. Nossa, vem imagem na minha cabeça, cara. E, fora outras bolas de neve e dores de cabeça a serem solvidas, vou aos poucos me reintegrando aos meus afazeres e hobbies, tal como ouvir e enviar e-mails para meus amiguinhos do Locomotiva 26. Aceite isso como um afazer e não como um hobby. Exatamente. Mesmo que vocês ouçam por aí que fui seduzido por uma dançarina. Mesmo que vocês ouçam por aí que fui seduzido por uma dançarina da Micronésia, sequestrado e morto, não acreditem, são apenas boatos. Mano, muita droga, cara. Caralho, o que tá acontecendo com esse rapaz? Eu não sei. Não acreditem, são apenas boatos. Saibam que eu apenas estou demasiadamente atarefado. Colocando os podcasts em dia, pude perceber o quanto horrível é minha voz. Cara, eu fiquei com raiva de mim mesmo ao me ouvir no episódio. Ainda bem que falei pouco. Não, olha, foi bacana, foi bacana. Minha concha, entra pro time, porque minha voz também é uma bosta. Foi bacana, foi bacana. É questão de costume. Só eu tenho uma voz suave, é verdade. Ah, vai tomar no seu cu, Suede. Que bosta. A gente atura a voz do Suede, não vai escutar a sua, cara. Referente ao recente episódio do Pokémon, apesar de saber que serei ao ver com pedras, fiquei um tanto decepcionado com os últimos anos da franquia que incluiu o novo jogo, Pokémon GO. Minha insatisfação em relação ao jogo não se deve só a ele, mas sim a todos os novos jogos de grandes e médias empresas que desenvolvem metade do projeto e disponibilizam para... Disponibilizam não, né, cacete? Disponibilizam. E disponibilizam para o público com mais uma tonelada de atualizações e muitas vezes uma porrada de DLC. Sou da época em que se comprava o jogo completo e razoavelmente barato, onde se jogava horas e horas e continuava querendo jogar mais. Dando uma quebrada aí. Eu não entendi porque ele fala disso do Pokémon GO. A situação do Pokémon GO de lançar atualizações é exatamente pra corrigir bugs. E se você pesquisar na internet, você vai ver que um dos jogos com mais bugs da história dos videogames é o Pokémon Red, Blue e Green. Sim. Tem gente que consegue terminar esse jogo com 151 Pokémons em uma hora e meia. Eita. Porra, não sabia disso não. Eu já vi isso aí. É retardado demais. Ele continua aqui, ó. Pokémon foi lançado com mais como um minigame, desculpem a opinião, mas o jogo me parece muito cru para poder ser chamado de jogo. Fora que considero ter sido mal planejado para o lançamento. Para. Eu quero interromper. Pokémon foi lançado mais como um minigame? Pokémon GO tem mais cara de minigame. Ok. Mas ele falou os últimos 10 anos da franquia até Pokémon GO. É, mas ele tá... Dá pra ver no e-mail que ele tá não bem pegando 10. No Pokémon GO. Eu espero que você já falou Pokémon 10. GO, porque, porra, Pokémon desde Ele tá falando do Pokémon GO. Desde nascença veio como um RPG. Só que, já fazendo um adendo aí no Pokémon GO, quando ele fala de DLCs e coisas assim, porra, eu acho que essa primeira leva foi mesmo pra medir a febre da galera. E também você tem que ver que o jogo tá em beta ainda. Exato. Não, então, é a versão completa. E assim, eu acho que soltaram exatamente porque a galera tava louca, porra, não sai. Aí falaram, não, vocês querem? Então tô. Agora é aquele negócio. Vocês queriam agora, aceitem que vai ter mudanças. Não sei. Então, ele diz diz aqui, ó. Minigame está cru para poder ser chamado de jogo, fora que considero ter sido mal planejado para ser um lançamento prematuro. Um jogo que visa interação está muito mecânico, não está se aproveitando do universo Pokémon que se dispõe inteiramente nas suas mãos. Apesar de poder discutir muito sobre isso, de preferência uma discussão saudável, prefiro me conter, pois não sei como minha opinião será recebida e processada pelos demais. Apesar de pensar tudo isso, espero sim um dia, com as devidas atualizações, jogar Pokémon GO. Olha, Homem Concha, eu tô meio que do seu lado, porque eu comecei a jogar, eu achei o jogo realmente bom, bacana pra interação assim, entre as pessoas que gostam e tal, que ficam jogando até tarde da noite. Só que eu já perdi gosto pelo jogo, eu não jogo mais. É um jogo, assim, a proposta dele de fazer as pessoas interagirem funcionou. Sim, bastante. Só que, de fato, as coisas mudam muito rápido, e isso a gente vai falar mais pra frente no outro podcast, que é o de publicidade. As coisas mudam muito rápido, então soltar um jogo com o intuito apenas de pegar pokémons e enfrentar os ginásios como foi, realmente pode ter sido prematuro e talvez não suficiente para esperar uma próxima atualização com mais 100 pokémons que só virá no meio do ano que vem. Pois é, mas novamente é um jogo que tá em beta ainda. É um jogo muita que tá mecânica em beta, que eles já anunciaram que vão colocar e tá pra vir. É, a gente tem que ver aí também a questão do PVP que vai ser implantado, então é... Trocas. Eu acho que mais pra frente a gente vai voltar a falar de Pokémon GO, talvez com um jogo mais redondo, talvez até com uma visão um pouco diferente. Hoje sim, realmente, é um jogo que você enjoa rápido. O que tá me segurando em Pokémon GO, como a gente tava conversando aqui antes da gravação, é o chocar os ovos e aumentar o nível. Capturar pokémons e enfrentar ginásio já não tá sendo mais lá aquele desafio, digamos assim. Pois é. A franquia não tem se renovado muito, de tal modo que o jogo de alguns anos atrás me chamou muito a atenção pela sua ousadia. Vale a pena ver, seu nome é PokéGen, ou Pokémon Generations. Até onde fiquei sabendo, era um fangame. Ah, eu sei qual que é. Ele tem uma tonelada de pokémons iniciais. Eles eram como... Ah, eu vi isso daí também. Formato de MMORPG, você controlava o próprio pokémon na luta mesmo. Não, mas esse... brasileiro, era um não, né? Não, não, não. Esse brasileiro é o Pokémon Uranium. Ah, e eles inventaram... Radioativo. Eles inventaram 150 pokémons novos nesse Uranium. Só que Nintendo foi lá e cortou. Esse Pokémon Gen é uma mistura de todas as gerações em porra, um só a Nintendo jogo. Poderia ter, né, licenciado aquela porra lá e tal. E tava legal pra caralho. Mas assim, falar que não teve grandes mudanças, eu acho que ainda é cedo, visto que Pokémon Sun e Moon já tá trazendo algo diferente pra gente. Sim. Então, estamos aí num ano que daqui a uns 2 meses vai ter coisa nova de Pokémon, vai ter formato novo de jogo, até onde a gente sabe não vai ter mais ginásios pra enfrentar. Então, pode ser que a gente se surpreenda. E fora que tem o Pokémon Tour. Que é um jogo diferente, né? Mas um pouquinho inventando. Arcade e Wii U. E vamos esperar aí, vamos ser fé que um dia saia Pokémon Snap pro celular, né? Seria legal, na mesma tecnologia. Sim. Realidade aumentada. Sim, isso ia ser massa. Isso eu duvido, mas... Quem sabe? Então ele fala do Pokémon Generations, até onde fiquei sabendo, era um fangame sem fins lucrativos, porém foi abandonado por motivos pessoais de seu desenvolvedor. Eu ainda tenho a última versão lançada e posso dizer que prometia muito! Igual ele escreveu aqui. Em maiúsculo e com vários is. Aí eu vou entrar em mais um ponto. Conversando com o Pedro um dia sobre isso e quem joga MMO sabe, quem joga World of Warcraft sabe que existem itens que você só consegue enfrentando determinado chefe. E o que, que acontece nisso? Milhares de pessoas estão tentando ao mesmo tempo e o primeiro que dá porrada é o que vai ganhar o item. Então, o MMO de Pokémon talvez não funcionasse tão bem quanto a gente pensa, eu acho. Então, falando de Pokémon Generations, eu lembro que quando o projeto foi descontinuado, o desenvolvedor colocou no próprio blog dele lá, falando que, tipo, era uma marca que não era dele, que ele tinha certeza que ia ser boicotado mais cedo ou mais tarde, e que como era um jogo complexo, não era um jogo mais simples que você fazia num Game Maker, por exemplo, ele desprendia muito tempo dele programando e ele não ia poder ganhar nada com isso. É, tem vamos tocar, que tá ficando muito complicado. Vamos lá, só queria fazer uma observação termino aí. Termina o e-mail, termina o e-mail. Calma, porra. Fatal Frame Goal ninguém quer, né? Eu quero. Saiu um jogo. Mas, nossa senhora, né? Saiu Deus Ex Goal, se eu não me engano. Mas não tem nada a ver. Não, esse tem não nada tem nada a ver. Esses Goal que tem aí nas Play Store da vida não tem nada a ver. Hitman Go é um jogo de puzzle. Mas saiu um Fatal jogo de Frame? Fantasma. Saiu um jogo de fantasma. Eita, desse tipo. Eita, porra, isso deve... Ah, eu vi. Eu vi o comercial disso. Saiu. Mas imagina um cagaço, né? Nervoso. Mas tudo bem. Vamos lá. Preciso me despedir por aqui, pois ainda... Tchau. Pois ainda há muito a ser resolvido no culto da concha. Mas devo avisar que o quanto antes pretendo enviar minha contribuição para concorrer à promoção do sexto passageiro. Esse aqui podia ter crase, viu? Ó, só vamos avisar aí que a gente já recebeu alguns e-mails que... Galera que não mandou ainda tem que correr atrás, porque... E esses que a gente recebeu estão caprichados, hein? Então quem for mandar... Engraçado que o pessoal falou de promoção, o pessoal manda e-mail, né? Exatamente. Pra entrar no locomotivo, o pessoal não manda. Pra ganhar coisa, né? Porra. Quer ganhar, pra ganhar coisa, manda e-mail. Pra participar dos e-mails locomotiva, não. É, vamos dar uma pedra de crack. Nossa, caralho, vamos. Mas, então, gente, não é assim, né? É legal. Com a linha também tem que dar, né? É legal vocês mandarem e-mail sobre a promoção, só que é bom também, né? Mandar e-mail aí pra ajudar a gente, dar essa força aí pra nós, pô. Só mais um recado, pessoas. Bom, vocês perceberam que os podcasts estão saindo quinzenais. Ah, mas por que estão saindo quinzenais? Vocês só fazem podcast na vida de vocês. Estão milionários, estão ganhando muita grana no podcast. Não é bem assim. O que acontece? O que acontece? Vamos lá. Eu estou me aventurando numa campanha política. Fiquem tranquilos, não é para o PT. Votem nele. Não é para o PT, mas se esse candidato ganhar, eu vou ter aumento. Pelo menos é que meus chefes me dizem, só pra deixar isso registrado aqui. Sonho meu. Que acontece? Essa campanha está tomando um tempo que eu não previa antes. Então, como a gente já conversou em outros episódios, nosso ganha-pão não é o podcast. Então a gente tem que dar preferência, lógico, para nossos empregos. Que é o nosso ganha-pão, é o que sustenta até o podcast, o site. E para não deixar vocês na mão, estamos deixando quinzenal os podcasts, eles estão sendo mais compridos do que os podcasts normais, estão, até, né? Estão, sim. Pelo menos a gente viu isso no Ganso, do Pokémon. Esse agora também vai ser bem comprido. E na segunda semana de outubro tudo estará normalizado. Estaremos de volta com Literativa também. Estaremos de volta com... Não vou dar spoiler. Temos alguns projetos aí em manga que a gente andou conversando, que serão... Na verdade, vai começar a ser realizado esses projetos a partir de outubro. Então, um pouquinho mais pra frente, vocês vão ouvir falar sobre algumas outras coisas. Novamente, desculpa pelo vacilo, mas de 15 em 15 dias tá aí o podcast bonito pra vocês. E vamos para o tema, que já enrolamos demais. Eu não preciso que ninguém venha atormentar meu juízo. Eu não tenho mais a menor paciência pra isso. Tá, ok. Como vocês puderam ver pelas nossas frases de abertura... Tanto que todo mundo viu tudo, né? Sim, mas aí é que tá. Existem pessoas que enxergam o som. Sim. Seu idiota. As cores do som. Tem gente que vê cor no som. Olha que sim, beleza. Bonito, tem muita, né, gente que vê corno. Pode ser também. Mas, beleza, vocês perceberam pela nossa abertura que hoje nós vamos falar de coisas que nós odiamos. E que com certeza muitos de vocês odeiam também. Daí você vai falar, pô, mas vocês odeiam tanta coisa assim a ponto de dar um podcast? Sim. Sim. Só a diferença é que a gente fala quando a gente odeia. Se você parar pra pensar, você também odeia. Para, pega aí sua cabecinha e abre ela pra você ver. Mas eu vou chamar aqui o filósofo Suede para explanar um pouquinho para nós sobre o que é o ódio e por que nós sentimos ódio. Vamos então, ponto para a filosofia. O ódio é uma aversão àquilo que você espera. E quando isso passa por muito tempo você esperando sem a retribuição disso, te causa um cansaço tão grande que vira um ódio. Você está dizendo que o ódio é a falta da reciprocidade. Seria a falta da reciprocidade, não só física, assim, pessoal, visível, quanto de anfetaminas que seu cérebro vai... Você está dizendo que o ódio é a antítese do amor. Praticamente. Okay. O amor não existe. O ódio não pode ser o amor? Sim, o amor, na verdade, ele não existe. O amor é uma descarga de várias anfetaminas ao mesmo tempo. O ódio tá lá no então meio. Então você falou que o amor é uma merda. Digamos. Então tá. É que assim, o amor não existe, por isso que Deus é amor. entendeu? Faz sentido. Faz sentido, né? Aí eu vou soltar uma música aí. Sobe o som. Três reis magos, no céu vira uma luz. Bom debate. E se eu não prestar bem atenção, se eu me deixar pela emoção, eu vou ficar, seja onde for, de saco cheio e de mau humor. Tá certo. E agora, por que a gente sente ódio? Eu tenho a minha teoria de que a gente sente ódio porque existem outras pessoas. Faz sentido. Porque, pelo menos na maior parte dos casos que a gente vai falar aqui, o ódio é gerado por um terceiro. Então, baseado nisso, eu acho que o ódio, na verdade, é um mecanismo de defesa da pessoa. Porque você sente tanto ódio daquele filho da puta retardado que tá do seu lado, que você sabe que aquele cara um dia vai fazer merda e vai se afastar dele. Então, quando ele vai morrer sozinho, não vai te levar junto. O pior é que às vezes você sente ódio de pessoas que você não conhece só por elas existirem e estarem do seu lado. Sim, mas se você parar pra pensar, muitas vezes você sente ódio de si mesmo por alguma coisa não ter dado certo do jeito que você fez. Isso seria uma frustração. Mas você sente ódio gerado de si mesmo. Por frustração. Pela não reciprocidade da coisa. Sim, entendi. Sacou? Mas okay. É claro, por exemplo, se você chegou há um tempo atrás e falou, caralho, eu vou comprar todo o meu dinheiro em Petrobras. O que você tá sentindo hoje de você mesmo, meu caro amigo? É, sim, apesar que a Petrobras tá subindo. Exato. Agora um pouquinho. Mas até agora ele arrancou muito cabelo do cu, tá? Sim, mas aí, ó, subiu acho que 12%? 12%. Quem comprou já datou mês programa, passado, porque, tá? Uns 2 dias atrás. É, ó, faz 2 dias atrás, então, gente, julguem pelo dia que vocês estão escutando esse podcast. Vocês estão escutando no mês seguinte a gravação desse podcast. É capaz de quando o cara estiver escutando esse programa, a Petrobras já faliu, explodiu metade de todo mundo que trabalha lá e os caras estão pulando pela janela. Aliás, uma coincidência. Ah, a gente podia até mudar aqui a pauta, colocar o Brasil em primeiro lugar. Já que a gente assim? Já tá falando de valores e tudo mais. Tá, você falou da Petrobras. A Vale caiu também, teve gente que comprou e subiu acho que 30% já. Sim. Multiplicou a grana deles ali. Faz sentido. Sim. Por quê? Coincidentemente, e a gente viu o dólar subindo e tudo mais, coincidentemente em que dia? No dia que o Paul Vítio foi prestar depoimento? É. No dia que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva... Dedos. Porra, olha que coincidência, né, gente? O dia que o japonês da Federal foi lá fazer uma visita. Porque no dia que ele foi prestar depoimento, a Petrobras subiu 12, a Vale subiu pra cacete, o dólar caiu de 4,5 pra 3,70, o euro caiu... Temporariamente pra 3,60 e pouco. Exatamente. Ainda. Né? Então, é coincidência, gente. Isso aí, certeza que não tem nada a ver com nada disso. Não tem nada a ver. E é a economia da Etiópia que tá afetando a gente. Claro. E por uma coincidência ainda maior, o Brasil começou a piorar depois, né, que uma certa corda, desculpa, ouvintes petistas. Novamente, a gente gosta de vocês, a gente não gosta do partido que você apoia. Coincidentemente, o Brasil começou a piorar depois que o PT, né? Cara, se a gente for, assim, sendo totalmente apolítico, sem defender nenhum partido, o primeiro mandato do Lula foi muito bom. Ok. Foi muito bom. Foi, mas aí eu tiro uma questão. Será que ele não colheu os frutos do mandato anterior? Será que não foi um crescimento rápido demais pra 4 anos? Porque teve muita coisa que o FHC deixou engatilhado. Sim, mas quando acabou o FHC tava bem ruimzinho. Inclusive, se a gente for trazer lá de trás, o Bolsa Família já existia num projeto que naquele momento lá atrás não tinha sido assinado pelo povo do PT. Eles esperaram o momento certo. Isso não é algo que gera um ódio. Eu acho bom deixar claro uma coisa, que não existe exatamente o problema do PT. É o problema dos políticos corruptos que tem em absolutamente todos os partidos. Por exemplo, o Aécio Neves, se ele for indiciado por alguma coisa, eu quero mais que ele se foda. O Eduardo Cunha tá sendo indiciado agora pelo Petrolão. Não pelo Petrolão, né? Lava Jato. Pela Lava Jato. E tá, tomara que se foda também, que vá todo mundo pro caralho. Mas quem tá no poder supremo do Brasil... Mas quando a gente fala do Brasil e muita gente... Vamos mudar um pouquinho aqui o foco. Muita gente reclama da visão que o gringo tem sobre nós. Prova disso é episódio dos Simpsons, outros desenhos que zoaram pra caralho o Brasil. Robbie Williams ter falado que quando você vem pro Brasil, eles te recebem com um macaco e um pacote de cocaína. Não tava errado. Melhor que isso. Dá uma olhada no vídeo que a China publicou sobre as Olimpíadas de 2016. Eu vi, 2016. Vimos. Nadando na bosta. E não é mentira. Um jogando no outro. Não é mentira. Não é mentira. Não é mentira. Sinto muito. Pode ser numa escala bem menor do que mostrado no desenho deles. Mas é verdade. Acontece. Eu já Sim. vi acontecer. Mas assim, o que me gera o ódio do PT, principalmente... Uma... Ele é nosso amigo. Uma é o vitimismo. Paulo Tadeu, coitado. Uma é o vitimismo. Outra coisa é que como as pessoas colocam dois analfabetos. É, isso é foda. Porque a Dilma pode até ser formada, mas ela é analfabeta... Funcional. Funcional. Então, como colocam filhos da puta assim no poder? Né? É complicado. O político é o reflexo do povo. Não, porque vão colocar o cara que veio do povo, que é humilde, que vai fazer, vai vingar o povo. Vai bosta. Aí que tá. Eles se identificam com a bosta. É. E esse ano a gente vai ter eleições agora pra prefeito e vereador. Pode ter certeza que vai ter muito desses filha da puta de rede social falando, que vive criticando a corrupção, que vai querer que vereador ou candidato a vereador, candidato a prefeito, pague churrasco e tudo mais, lógico. Pra poder votar neles. Né? Agora, se algum vereador, prefeito, quiser pagar um churrasco pro locomotivo, a gente fala bem. A gente fala bem. A gente não vota, mas a gente fala a gente bem. A gente fala bem. Ou então pode pagar, eu vou comer, eu vou beber, mas sinto muito, meu voto não vai ser necessariamente pra você. Exatamente. Já que você fala isso depois, deixa pagar o churrasco. Já que os políticos fazem a gente de trouxa, por que a gente não pode fazer o político de trouxa? Paga o churrasco, a gente fala bem de vocês, ele não vota. Eu tenho uma carta de ódio nesse... Minto, a gente não fala bem, não. Desculpa. Nesse tópico de Brasil. A minha carta de ódio, antes de ser a política, é o brasileiro. Porque os políticos, eles são da nossa cultura. É o reflexo do povo. A cultura brasileira é um motivo de ódio. Essa coisa do jeitinho brasileiro. Né? Dessa coisa do esperar funk. Acontecer do funk. É óbvio. Não só isso. Não só sempre querer tomar vantagem em cima do outro. Não é só essa questão de música e tudo mais. Mas também a porra do vitimismo. Assim, o vitimismo. Você dá valor mais pra pessoa que se fode do que pra pessoa que corre atrás e faz a coisa acontecer. Exato, exato. Porque muitas vezes você tem que se fuder pra você aprender. A pessoa que corre atrás, se fode, acorda de manhã e ganha dinheiro e se torna alguém na vida, esse cara é o playboy, esse cara é o aproveitador, é o filhinho de papai. É o burguesinho. Exato. Ninguém nunca fez por merecer nada. E ninguém pode ficar feliz por causa disso. O grande problema do Brasil é o brasileiro. Faz a gente entrar num tópico que talvez seja cortado, não sei, que é o brasileiro, só que o brasileiro envolve muitas coisas. Envolve a questão do sexismo, envolve a questão do preconceito racial, envolve N questões que as pessoas de uma hora pra outra, e sim, foi de uma hora pra outra que todo mundo passou a se importar, que qualquer coisa, porra, se atravessar na rua fora da faixa, você já tá sendo preconceituoso porque você tá pisando no preto. É. Nossa. Não, foi uma piada, ok, mas... Sério. Foi só pra elucidar Isso eu coloquei na minha pauta, que isso na verdade não é nem só no Brasil, né? Isso tá sendo no mundo inteiro, não adianta. Sim, foi a loucura que é. E, infelizmente, por exemplo, as putinhas aborteiras. Não, cara, essas meninas, se isso chegar a vocês esperamos que chegue. Esperamos que chegue, eu queria desejar do fundo do meu pâncreas que vocês morressem. Porque assim, a ideologia que vocês pregam é não só banal, quanto idiota demais, cara. Sobe o som das putinhas aborteiras. Uma coisa é você defender... Calma, cara. Sobe o som das putinhas aborteiras. Feminista, rainha do tanque de guerra, antidominante, vem anarquizar, assuma seu corpão, gorda, magra e média, não precisa ser padrão. No, God, please, no! No! Não! Uma coisa é você defender um ideal, outra coisa é você ser idiota ao ponto de tapar os olhos, seguir num caminho cheio de bala, sem sentido nenhum, cara. Até agora a gente falou mal do governo, mas vamos elogiar uma questão, que é a questão dos contraceptivos. Sim. Porque uma das questões que essas putinhas aborteiras colocam, eu falei fazendo aspas aqui, apesar que elas devem ser putinhas, devem ser aborteiras. A questão do corpo ser, é meu. Eu vou ser muito, muito chato, muito preconceituoso. Mas, pelo que parece, nem disso elas gostam. Se é que você me entende. Sim, sim, sim. Então, mas assim, o corpo é meu, se eu quiser eu aborto. Meu, você não queria ter o filho desde o começo? Não dá. Não é questão não dá, de não mas dar. Mas dá com aí, jeito. O que eu falei, daí a gente tem que elogiar o governo, porque o governo dá anticoncepcional, o governo dá camisinha. Você engravida isso, porque você quer. True, tem pra antes, tem pra durante, tem pra depois. Exato. Mesmo do contraceptivo. Vixe. muita treta, muita treta. Então aí gera o ódio da sobre. Não sobre as feministas, porque feminista tem. É ideal. Tem seus ideais. Feminista é ideal. Agora, feminazi. E vamos diferenciar bem, porque tem feminista que fala que não existe feminazi. Não, mas tem. Existe. Tem, existe. Tem sim. Feminista consciente sabe que feminazi existe. Não, com certeza. E tem o. Nossa, tem. Ah, será que a gente entra na questão do racial? Vamos, porque tá na minha pauta aqui. Tá. Então vai, por favor. Para de ficar prendendo seu cabelo. Ele não vai ficar melhor que tá. Eu sei. Eu só preparei de você. O que foi? A gente vai ter que falar sobre o preconceito contra homossexuais. Eu coloquei aqui. A prova que o Locomotiva não tem preconceito com homossexuais é que a gente tem o Suede aqui. É verdade. Agora vamos lá. Eu não sei fazer. Tá bom, Lácio. Eu coloquei aqui na minha pauta o extremismo nessas áreas, assim, as feminazes, o extremismo racial, o extremismo em si, cara. A gente tá numa geração que muitos contestam quando alguém fala, perdeu a graça das coisas. Aí vem contestando, pros negros não tinha graça há muito tempo, os feminazes não tinha graça há muito tempo. Mas, caralho, posso colocar uma questão aqui que vem na minha cabeça agora? Não foi a gente que escravizou vocês. Ah, desculpa, eu não açoitei ninguém. Colocar em pauta um negócio. O povo fala, porque o Rafinha Bastos fez a piada de comeria Hélio Bebê. Essa chama de pesado. Quê, e tal. Ok, não pode fazer essa piada, mas vamos legalizar o aborto? Eis a questão. Porque, desculpa, se é errado ele falar que comeria Hélio Bebê, você tá cometendo um assassinato abortando. True. Então, sad but true. Vamos ver. Então, no meio disso, tem N questões que geram ódio pelo Brasil e pelo brasileiro. Na verdade, pelo brasileiro, né? Porque... É o brasileiro. Ele que mostra o que é o Brasil. E aí a gente cai naquela questão do por exemplo, daquele episódio dos Simpsons que mostrou o Brasil. Mostrou o Brasil. Mostrou o Brasil da forma mais real que já foi mostrado no cinema depois daquele filme do Elvis da mulher acariciando um macaco na praia. Exato. E daí o que acontece? As pessoas, não, porque nossa, o Brasil é conhecido como o país da bunda, que absurdo. Liga a televisão em qualquer época do ano, não precisa ser no carnaval, porque no carnaval é onde é exacerbado, mas liga em qualquer época do ano. Tem bunda. Tem cara, bunda. Se isso não fosse verdade, Quadradinho de Oito nunca tinha feito sucesso. Exato. Quadradinho de Oito, Anitta, Mulher Melancia. Todas as frutas que tem aí. Exato. Então, não queira... Não queira lutar enquanto a gente tá falando de coisa séria. Não queira pagar de, agora eu defendo os ideais. Sabe que o Brasil vai melhorar. E sei lá o quê. Não vai melhorar enquanto isso continua sendo babaca. Outra coisa. Sim, é muito fácil defender ideais por trás de um monitor. Sim. Agora eu quero ver, dar cara a tapa e ir lá Eu entendi. O grande legal. E coisa assim. E defender uma causa. Só que eu entro numa questão aí. Lá atrás, na Copa que teve lá atrás, um pouquinho antes da Copa, que teve todas aquelas manifestações, eu bati na mesa e falei, essa porra não vai virar nada. E não virou. Porque é brasileiro fazendo brasileirice. O que que aconteceu? Não virou nada, velho. Um monte de gente, mas você tem que acreditar, sei lá o quê. Como que eu vou acreditar se as pessoas não me dão motivo pra acreditar, você pega, cara? Você pega uma dessa putinha aborteira negra homossexual. Ela não vai devolver o troco errado que passaram pra ela na padaria. Uhum. E é isso que ferra o Brasil cada vez mais. É o jeito brasileiro. Querer tomar vantagem em cima do outro. Eu devolvo, tá ligado? Depende. Se o cara me tratou bem, não é, eu devolvo. Se ele foi um filho da puta que falou merda, que atendeu com cara de cu, tratou mal. É complicado. Mas é que tá. Com mal, pagado com mal, vai ter mais mal ainda, entendeu? Não sei. Foda. E assim caminha a humanidade. Ah. Assim caminha o Brasil. A degradação. Tá, enquanto o Eric foi no banheiro, fala isso, Eric. O que vocês acham, qual é a opinião de vocês sobre os nossos queridos crentelhos? Isso é uma coisa que me gera muito ódio, aí vai entrar cara. No que você falou da questão do extremismo. Sim, é que já falamos dos raciais, dos extremista é babaca que só gera ódio. Sim. Aí eu não vou falar só dos crentes, mas de todas as religiões, porque eu fiz parte de uma religião. O crenteiro que eu falo é extremista religioso. Então, nessa questão do extremismo, eu acho que era bom até anexar na postagem o vídeo do Clarion sobre a Clarion de teoria Lafalotti. Da caixa de bombom, que ele mostra exatamente a gente sobre isso. Ó, eu vi uma parada muito legal num canal, que é um cara aí que, tipo, tem um canal aí que ele discute muito sobre questões sociais e tudo mais. E aí ele colocou... Política. Ele colocou uma teoria dele da caixinha de bombom. Não! Não, mas quando ele falou, ninguém colocou o vídeo no post. Então, é bom pra ilustrar pro pessoal. Sim. Então, o que eu tava falando, eu fiz parte de uma religião que se pregava totalmente, vamos fazer o bem sem olhar a quem. Somos evoluídos e sei lá o quê. A gente conversa só com que, gente assim, morta. Eu me afastei exatamente por causa do fanatismo. Fanatismo religioso. Eles pregam, teoricamente, o bem, só que o fanatismo deles... Eles fazem mal pra tudo. Que não o for fanatismo deles em deles. Propagar esse bem, lógico que com os seus ideais nas suas diferentes religiões, esse fanatismo de propagar o bem gera ódio, cara. Sim, com certeza. Porque todo mundo quer propagar o bem, contanto que você acredite em tudo que eles acreditem. Exato. Por exemplo, um fanático católico vai chegar pra um muçulmano e vai fazer o quê? Morrer. Só ou o matar. Que ele vai fazer. Ou matar. Verdade. Ou não precisa nem ir muito longe, assim, pode pegar até o pessoal de Mac e de Windows. O fanatismo acaba transformando a pessoa em idiotas gigantes, cara. Sim. É, Tani. Em Xbox e PlayStation. Não. Eu sou fanático em Mac, mas eu não te julgo por você gostar de coisa ruim. Sabe por que eu não sou fanático por Mac? Porque vai lá pagar agora 10 mil no notebook que eu paguei 3 mil há 5 anos atrás. Mas até então eu paguei 3 mil no meu. Vai lá com aquele plano de como é que chama? Olha consórcio. Outra coisa do brasileiro, parece lá em duas vezes. Compra de iPhone. Aí é absurdo, meu. Não. E tem os fanáticos que apoiam isso. Não, eu não apoio. Tem os fanáticos que vão lá e gastam trilhões de reais tanto, pra comprar um celular. Tanto que eu não tô pegando iPhone 6 aí. E então... tem outro. Os fanáticos não dão problema só pros outros. Lembra na época que o Corinthians foi jogar no Japão? Que teve filha da puta. Sim. Que largou o emprego e vendeu a casa pra ir lá ver o jogo. Mais um motivo pra ter ódio de brasileiro, né? Depois de falar um pouquinho, né, sobre os problemas que temos no Brasil, que não são poucos. Na verdade, todos aqui vamos abordar alguns problemas do Brasil, só que a gente acabou usando esse pra abordar um pouco mais o lado religioso político da parada. Sim. Primeiro tópico, trânsito. Puta que pariu. Eu acabei de voltar de duas viagens. Eu fui pra Belo Horizonte e depois eu fui pra Pirassununga. E, cara, se você é ciclista, beleza, tudo bem, eu acho bacana o esporte e tal. Mas se você junta você e mais 20 amigos, filha da puta seu, e coloca um carro atrás pra fechar uma vicinal inteira pra você pedalar, você é um filho da puta, cara. Isso é foda. Vai pra puta que te pariu, mano. Mas você não precisa nem ir tão longe assim. Na estrada aqui, entre Matão e Bueno, à noite, na hora que eu tô voltando do trampo, às vezes os caras estão lá, tipo, 30 nego e... É, foi bem nessa estrada mesmo, a uma hora da tarde. É isso aí. Os caras vão lá, porra, é que... Não. O pior, o cara compra mountain bike com suspensão e o caralho, com pneu com cravo pra terra, e o lazarento me soca aquela porra no asfalto. Pois é. Quando a 5 metros pro lado tem uma estrada de terra lisa que ele poderia andar. Exato. Não só ele, mas todos os amiguinhos idiota dele. Caralho, mano. Cara, uma coisa que eu odeio também no trânsito é assim, se você mora em São Paulo, na capital, você não tem tanto problema com isso, mas quem mora em cidade do interior, você sabe, meu amigo, ninguém usa a droga da seta. A seta no interior não. Deveria ser item opcional, cara. Porque nem todo mundo usa. Em São Paulo também. Em cidade central, grande também acontece muito. Aquela não, campanha. É que em São Paulo, lá, se eles não dão, eles morrem. Eu já dirigi em São Paulo. É bem mais raro você não ver alguém dando certo. Então eu tenho muito azar pra todo lugar que eu vou. Em São Paulo, que é grande, é uma merda. Em Belo Horizonte, que é grande, é uma merda. Em Pirassununga, em Piracicaba, que eu fui agora, também é uma bosta. Olha, ainda bem que eu não dirigi no Rio de Janeiro nessa última vez que eu fui pra lá, porque lá também a aparentemente é uma bosta. O que daí, falando de trânsito e tal, vamos falar de táxi Uber, porque lá eu tive o prazer de usar Uber e o desprazer de usar táxi. E fica aí, meu apelo que é o seguinte, eu tava saindo do aeroporto, tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro, saí do aeroporto, chegou os taxistas, primeiro que os taxistas, né, eles chegam já pegando a sua mala, não deixam nem você falar nada e vão falando, e aí, você vai pra onde? Ou seja, já te fez de refém dele. Ah, se fudeu. Eu falei, ah, eu vou pro Hotel Novo Mundo, que tipo, o Hotel Novo Mundo do aeroporto ali do Santos Dumont pro Hotel Novo Mundo é 3 km, coisa pertinho. Pouca assim. O cara virou pra mim R$48. R$48 não foi o que eu gastei em Uber todo o final de semana inteiro que eu fiquei lá andando na cidade. Você pagou o cara ainda? Você não tem escolha. Você não tem escolha, o cara já chega pegando sua mala e te levando pro carro. Ainda mais no Rio, que ele fala, não vai pagar, tá ligado? Não. Por que não vai pagar? Lá no aeroporto, nossa, no Rio, não tinha a opção, biscoito, de você pegar o táxi direto dentro do aeroporto pelo guichê? O táxi do aeroporto, se eu não me engano, ainda era mais caro do que o táxi das pessoas na rua. Bom, pelo menos em Campinas, que eu peguei o avião umas 2 vezes, não foi assim. Ah, se eu não me engano, apesar de que... é que cidade turística também, né? Então... não, mas apesar de que o táxi do aeroporto pra rodoviária de Campinas foi R$75 pra mim. E lá, não, infelizmente, não tinha Uber na época. Então. E o Uber... nossa, cara, o Uber foi a minha felicidade lá. Por quê? Primeiro que o cara não fica te afobando, o cara conversa com você se você quiser conversar, não é aquela conversa de esquentou, né, cara? Nossa. Não, mas fiquei sabendo que no final de semana vai chover. Conversa taxista é sempre e assim, ele, né? Ele fica te enrolando pra fazer um trajeto maior e você paga mais. O cara mais do Uber não faz isso porque ele usa o Waze. Olha, exato, que beleza. E ele te incentiva a ligar o Waze também pra ficar de olho na rota que ele tá fazendo. Mas eu fiz isso com o taxista. E o lazarento saiu pra caralho. Não, pior que não. Ah. Pior que ele me cobrou R$48 pra andar 3 km. Compensava ir a pé. Se fudeu. Eu compensava ir a pé, mas ok. Só que o trânsito lá é muito caótico. As pessoas não respeitam o sinal, não dão seta, não fazem porra nenhuma. Então a gente tá falando aqui do interior que os caras não dão seta, ok. Só que lá, tipo, é uma concentração de, sei lá, milhões de carros, como em São Paulo, que as pessoas não param nem no sinal vermelho. Nossa. Por isso que eu, quando eu viajo, eu prefiro ir pro sul. Se eu vou num lugar desse, não sai do lugar não, velho. Chega lá, você põe o pé na faixa, o cara para. Exato. Você chega perto da guia pra atravessar, o cara para, não importa onde for. Tem lugar que não tem semáforo no sul, que você põe o pé, o cara já vai diminuindo, assim. Na verdade, o cara, você não precisa nem pôr o pé. O cara vê que você tá perto, assim, na calçada, ele já vai diminuindo antes dele chegar na faixa, esperando que você atravesse. Então, eu entendo agora porque o povo do sul quer separação. Pois é. Deveria ser outro país, porque lá eles são extremamente educados, principalmente na questão do trânsito. Mas aqui no interior, eu não sei como é na cidade sua, ouvinte, aqui Matão, Araraquara, a seta deveria ser opcional. Eu acho que é, viu? Ele deve cobrar uns R$50 a menos no carro quando você compra. Eles não passam fiação, provavelmente. Aí esses R$50 vem na multa quando a polícia te pega, né, fazendo essas coisas. Me fala uma pessoa que foi multada por isso. Eu também não sei. Ninguém, cara, foi multado por dar seta, por não dar seta. É isso, verdade, que eu tem multa pra não dar é seta. É gravíssima. Aqui não funciona, não, né? Engano, é teoricamente deveria ser gravíssima. Só que nem multa dá. É. Porque a própria polícia não dá seta. Aí quando você passa 5 km a mais na velocidade, vai uma multa de R$100 na tua casa. Exato. Ai, pra puta que pariu. Uma coisa que eu acho engraçado no trânsito, principalmente quando você para assim no semáforo, e é uma coisa que antes me dava ódio, hoje não, que você para assim do lado de um carro, ou um pouquinho pra frente do carro, ele fica... O cara fica acelerando e vai um pouquinho pra frente do seu. Eu não sei, o que é isso? Orgulho? Não, isso é pipi pequeno. Isso aí é um... Exatamente. Boa. Eu acho que é algum problema que o cara tem, um trauma, não sei, por ter pinto pequeno. Porque é a mesma coisa que aqueles filha da puta na pista que tá 80 por hora, onde é 110, você vai ultrapassar eles e eles aceleram. Nossa. Sim. Nossa. Aqueles lazarentos. Eu tenho ódio... Ah... Falando nisso, a gente coloca aí da galera que anda a 60 por hora na faixa da esquerda. Na pista. Na pista. Eu passo pela direita, foda-se. Eu também. Passo mostrando o dedo ainda. É idiota, é idiota. Não aprendeu. É foda. Né? Não sabe dirigir, tem uma coisa que se chama busão, né? Deixa o carro em casa, vai de busão, né? Motorista de ônibus é uma coisa que me irrita. É uma bosta. Por quê? Porque você tá lá, parou seu carro no sinal, o cara vai até praticamente beijar a sua bunda ali, velho. E você fica olhando no retrovisor falando, para, filha da puta. Tá ligado? Porque parece que o cara não vai parar, velho. Nossa, e também ó, motorista de ônibus e caminhoneiro são filhos da puta. Tem filha da puta que faz isso na pista também. Sim. Porque esses dias eu tava voltando do serviço, eu pego 25 km de estrada pra vir pra casa, e obviamente teve um corno que parou, que ficou a 30 centímetros da traseira do meu carro, o percurso inteiro até eu dar passagem pra ele, o senhor motorista da Votorantim. Ó, lá no Rio eu fiquei com o cu na mão, né? Porque eu andei de DRT lá, né? Que é um serviço horrível, que você tem que, sim, ficar de pé lá o trajeto todo. Mas ainda passa, é melhor parava 5 centímetros de distância, é, o ônibus do outro. metrô. Ó, vai bater essa merda. O ônibus é assim, eu lembro quando a gente foi pra Comic Con, o cara quase arrancando placa, quase levando carro. É aí que tá um problema nosso também, porque a gente se importa quando a gente não tá no ônibus, né? É. Quando a gente tá dentro do ônibus, a gente tá que se foda. Isso é verdade. E às, às vezes a gente torce pra ele levar placa em cima. Exato. Eu lembro até hoje, quando eu tava na escola, que a gente tava numa excursão pra São Paulo, eu o ônibus passou riscando uma BMW de ponta a ponta em São Paulo pra fazer uma curva. E a gente cagou de dar risada. Então, é brasileiro fazendo brasileirismo. Ou seja, pessoas, a gente não tá só criticando os outros, a gente também acha o bico com essas merdas. Sabe uma coisa que é foda? Quem dirige moto aqui sabe como que é. Carro que não respeita a moto. Mas tem motoqueiro folgado também. Tem motoqueiro folgado, mas tem motorista de carro também que é folgado. Tem muito motorista de carro que não para no pare. Tipo, derrubou um filho da puta mesmo dirigindo moto, né? Tipo, quase me derrubaram outro dia. Quase me derrubaram. Mas é que tá, o motorista do carro, ok, muitas vezes ele não para no pare. Só que o motorista da moto, ele acelera mais pra não parar no pare. O cara se acha o Wolverine ali. Vai bater, vai se regenerar ali. Tem pros dois, né? Sim. Só que a diferença é que o cara na moto, se ele bate, ele morre. Então, e aí tem um caso também, que eu tenho um amigo meu que andava de moto com a gente, viajava bastante, e ele tem duas motos. Ele tem uma Intruder 1200, 1100, não lembro, que é uma moto grande pra cacete pra viagem. E tem uma Phaser 250. Quando ele tá com a Intruder, ele anda perfeito, assim, de boa, passeando e tal. Quando ele tá com a Phaser, ele vira um bostoqueiro do caralho. Bostoqueiro. Belo termo. Não, é foda. Motoqueiro, o pior é que geralmente são os que tem moto ruim, né? Sim, eles têm que compensar em alguma coisa, né? Na estrada de Bueno, direto tem aqueles caras que aceleram pra caralho e deitam em cima da moto, sabe? Sim, eu sonho em ver um cara desse batendo e comendo couro no asfalto. Eu também. Esses caras saem empinando, tudo idiota. Tem uma coisa que eu odeio demais. Brincar de road rash. Aquele filho da mãe que o engenheiro fez tudo pra não fazer barulho, aquela droga, ele vai lá, corta escapamento. Curso, não, mas isso tem um carro também. E o cara fica dando pipoco, também. Né? Ele nossa, estralando aquela passa de madrugada na porta de casa. Pior, se você tem uma moto custom e grande e você faz isso, fica um som bonito, que fica aquele barulho grave pra caralho. É, o motor caralho, da moto custom é um motor grave. O próprio, faz isso com uma 125. A própria moto já faz esse barulho sim, também. Sim, mas você abrir faz um barulho mais legal, né? Olha o brasileiro. Mas ele não é aquele barulho chato pra caralho. Não é aquele barulho estridente. Do filho da puta que compra uma Pop 100 e arranca o escapamento. Sim. Que fica aquele barulho estralado na cabeça. Exato. O que me faz lembrar que eu esqueci. Cara que rebaixa carro também. Anda com som alto pra caralho. Uma coisa que não me entra na cabeça. O cara pega serra mola da Saveiro. A Saveiro é um carro que foi feito pra carregar peso. Porra, pra qual sentido de rebaixar a Saveiro? O peso que ele carrega é o som do carro. Então, exatamente. E a gente entra na questão do som do carro. Calma aí, rapidão. Okay. Som. O legal é que assim, ele joga lá no chão. Aí a primeira lombada que tem que fazer uma manobra filha da mãe pra não levar o cara tem que andar junto. De lado na manobra. Que eu achei o mais genial de tudo, cara. Genial, né? Sabe por quê? Eu acho ótimo quem faz esse negócio. Porque outro dia eu tava indo pra Araraquara pro Bueno de Andrada, e chegando em Araraquara tem uma lombada bem alta. Tem. Tinha uma gangorra parada lá. Parece a Saveiro parou no meio e tava balançando pra frente e pra trás. Fica que nem eu uma tartaruga parei do lado e aplaudi o cara. Eu falei, ó, velho, você fez parabéns, meu dia. Parabéns, cara. Que nem uma tartaruga virada com o casco pra baixo, né? Não faz sentido, mas é muito engraçado ver esses caras se fudendo. É da hora. Não, mas o cara do som, aí é que tá. Aí eu tenho que escutar as merdas, tipo o que o seu Jorge fala sobre o roqueiro ser babaca, o roqueiro ser preconceituoso, o rock ser branco. Só que aí é que tá. Você não escuta um cara com um carro tocando rock alto pra caralho, andando por aí. Você escuta o cara que escuta sertanejo universitário, o cara que escuta funk. E você não, você não tá afim de escutar o som que o cara tá colocando, tá ligado? Policial. Eles escutam isso quando não tem policial por perto. Quando vem passando abaixo. É o bonzão quando tá longe. Quando tá perto, ele abaixa. Isso me lembra uma história engraçada. Eu tava saindo do trabalho, eu coloquei Racionais. O fé em Deus, que ele é justo. Uhum, né? Vida louca. E tem uma parte que fala com que era. Mas bem, é o que é. rastejando no chão, sempre embaixo do pé. Fala isso? Não, tem uma parte que fala de fala mal de policial. Eu acho que é logo antes ou depois da parte do dar meu brinquedo de furar moletom. Gente. Eu tava do lado. Começa a escutar o DR no cara. Eu tava do lado. É, eu tava do lado do policial, cara. Aí ele parou, eu tipo, eu nem me toquei. Eu tava lá dirigindo de boa, escutando e cantando junto, tá ligado? Nossa. O amigo meu virou, deu uma cutucada na minha perna e fez assim. Eu olhei pros lados e comecei a baixar o som. Mas assim, é, o som que tem no meu carro também não dá pra aumentar a ponto de dar ruim escutar, tá ligado? Sim. E nem fica aquele... Né? Do grave, aquele grave estourado. Abelha, tem gente que... É, acho ao invés bonito, de colocar, né, as cornetas, um subs e alguma coisa pra dar um médio, não, o cara vai e coloca só o sub, tá ligado? Então ou fica só aquele, corneta. Ou só corneta. E fica aquele... Ou aquele... estridente ou grave de tremer a casa, sabe? Sim. Então, eu não vou falar nada sobre o cara que compra o som, porque cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Sim. Se foda, se quiser enrolar tudo e enfiar no cu, enfim, tá ótimo pra mim. Mas, sentir um prazer. Mesmo. Mas ninguém é obrigado a escutar o som, então, que o cara põe. Agora o Lazarento vai fazer um negócio desse, além de encher o saco, ele gasta R$500 numa porra de uma Brasília e R$5.000 em som. Sim. E enche o carro de baixo. E aí, quando ele vai andar com aqueles amigos suado dele, né? Fala, ele que coloca pegar o som mulher, no alto, né? E você, o que você mais escuta ao invés do som do carro é o porta-mala batendo. Sim. Aquela bosta parecendo um liquidificador ligado. Não, é horrível, horrível, horrível. Se a música fosse boa, pelo menos, né? Ah, mesmo assim, se fosse boa, tava estragando. Não, eu acho que assim, se a música é boa, você tá escutando de boa no seu carro. Ou no seu fone. Ou no seu fone. Só que, infelizmente, a gente não colocou funkeiros aqui pra debater a questão do funk no ônibus. Mas então, já é uma personificação do ódio. Mas isso ainda acontece? Com certeza. Uma encarnação acontece. Do ódio. Caralho. Acontece. Já teve dia de eu estar na rodoviária, isso antes do Suede trabalhar lá, quando eu ia de ônibus ainda. E, tipo, o cara lá do meu lado, ele tava com os fones. Só que ele tava com o fone desplugado do celular dele. Ele faz questão que todo mundo... Segurando o celular dele na frente dele, tipo assim, com a tela pra cima, curtindo o som. E é sempre aqueles MP20, né? Que tem aquela tela ridícula, né? É, mas aquele assim... celular xing-ling. Cara, o som, por mais que o seu fone seja bosta, o som não vai ficar muito melhor se você tiver com o fone. Pois é. Pois é. Ele faz questão que todo mundo ouça. Que é, ele tá ouvindo lá, cara. E daí a gente vai escutar falar, que não, ouvindo. Porque o rock é som branco. Até bati no microfone. Foda-se. Vamos pro próximo tópico aqui. Dinheiro que paga é o que é. Isso. Vamos lá, pra vendas, compras, online ou não, e aventuras assim. Eu lembro de uma aventura, eu não sei se você vai lembrar, lá na Liberdade, com a nossa tia, numa loja que ela foi comprar um shampoo pra cabelo grisalho, se eu não me engano, e a vendedora ficou oferecendo 300 milhões de coisas pra ela. Não, não tava. Vendedora é uma desgraça. Não, mas assim, sabe, tipo o vendedor da C&A, que você entra de longe, a pessoa já vê e já sai correndo de sua direção. Sim. E tipo assim... A minha tia foi comprar o shampoo pra cabelo grisalho. Ok. Não foi comprar a camiseta, sei lá o quê. Não foi comprar, sabe, quadro do Picasso. Sim. Isso acontece bastante aqui em Matão, numa farmácia. Direto quando eu vou lá... Farmácia? Farmácia. Eu vou comprar um Tylenol, um Dorflex, alguma coisa assim. Ah, beleza, só uma cartela. Obrigado. Ah, você não quer levar esse conjuntinho aqui de condicionador e shampoo, não sei o quê? Nossa. Ah, a gente tem aquele conjunto de sabonete. Vai tomar no seu cu, eu quero só remédio, esse caralho. Esse shampoo vai tirar minha dor de cabeça? Seu filho da puta. É, relacionado à cabeça. Vendedor, você que tá ouvindo isso, cara, tem um código básico das relações humanas que você tem que estudar sobre o cliente que chega. Não, eu você acho não vai. Melhor. Se você vê que a pessoa já te falou não duas vezes, não existe disso. Parte pro outro, não que precisa o outro disso. Pode ser que compre alguma Sim, coisa. Sim, nem precisa disso. Você vai ver que o cara, ele só veio pra isso. Você não chega com aquele sorriso falso. Bom dia, tudo bem com o senhor? Como a gente sabe, ó, não, telemarketing. Não. A gente sabe que telemarketing, ele... Telegerúndio, né? Ele ganha por venda, né? Ele não ganha pelo tempo que ele enrola você. Na verdade, ele ganha por menos tempo que ele gasta pra vender alguma coisa. Quanto então, mais tempo ele perde, menos ele vai gastar. Você vai já ganhar. Falou que não tem interesse, meu amigo telemarketing. Colocar o lá vender na compra. Amigo telemarketing, desligue ou deixe a pessoa desligar. Porque, se eu não me engano, eles não podem desligar o telefone. Não, não pode. Você que tem que desligar. Então, amigo telemarketing, falou não. Só pergunta, ok, então tem algo que eu possa ajudar? Não, não tem. Então tchau. Acabou. Outra. Acaba com a porra do telemarketing. marketing. Quem que dá atenção pros caras desse? Ah, mas depende. Às vezes você precisa de alguma coisa, o banco, você tem que ligar e tal. É... Não, não, não. Eu falo daqueles caras que ligam de casa em casa pra vender produto sim. De óleo. Testemunha de Jeová. São as testemunhas de Jeová pelo telefone. Seria 5 minutinhos pra eu ouvir a palavra da Top Term? Exato, cara. Eu não quero saber se eu uso lactobacilos vivos ou mortos no iogurte, sabe? Não, eu tô vendendo seguro de vida pra peixe aqui. Você não tem interesse? Não, caralho. Não tem, mas você... Mas você não conhece alguém que tenha interesse? Conheço, cabeça da minha rola. Porra, cacete. Não conheço, cara. Tá certo. Não sei se... Eu acho que foi Steve Jobs que falou que você tem que criar a necessidade no cliente. Mas vai tomar no seu cu. Você não precisa ficar ligando pra casa do você cara. Você tem que aprender a criar necessidade. Tem e-mail, tem SMS, tem até o WhatsApp eles estão mandando propaganda hoje em dia. Começa a fazer isso. Sim, sim. Não, mas. Ó, quando a gente fala de vendas, compras, eu lembro uma vez com você, uma com televisão. Você quem? Você está falando sozinho aí. Você, Pedro. Ah, sim. Uma vez você comprou uma televisão. Sim, eu comprei na maravilhosa Americanas. Se quiser botar um blip aí, coloca. Eu comprei, paguei à vista aquela porra e recebi 3 meses depois. Caraca. Exatamente. Oh. A previsão de entrega era 3 dias. É um catarse, tá ligado? Exatamente. Tá pagando financiamento coletivo da televisão. Pois é, eu paguei o preço cheio do financiamento. Não, que tava esperando um número de pessoas comprar para despachar. Eu acho que eu gastei o dobro do preço da televisão só com ligação pra aquela porra pra reclamar com os filha da puta. Nossa. Fui no Procon, que não adianta porra nenhuma. Se você tá com algum problema e tá pensando em ir pro Procon, sinto muito, meu amigo. O máximo que eles vão fazer é mandar uma cartinha e falar tchau pra você. Mas só você contratar um advogado direto do que ir no Procon. Sim. Mas é assim, e eu recebi a porra da televisão 3 meses depois, num domingo. É. Uma coisa que acho que é o principal alvo de ódio nesse tópico, Mercado Livre. Quem já comprou o Mercado Livre aqui? Não, mas então... Compra direto, não, nunca tive problema. Eu acho que tem que saber comprar no Mercado Livre. É, gente, tipo, de loja, ok. O cara nunca vai comprometer a reputação dele lá, Platinum, pra te dar calote. Então, mas você não pode comprar de quem não é Platinum, tá ligado? Não, tipo, eu comprei um Action Figure usado no cara. Pra mim, lá. O cara tem que ser pelo menos Gold pra eu comprar então, no Mercado Livre. Comprei um Action Figure no cara lá. Microfone. Comprei um Action Figure. Uma coisa que me dá ódio é o Eric não falar no microfone, cara. Porra, Eric, caralho. Cresce na vida, seu bosta. Seu merda. Fala no passa mal, rapaz. Enfim, comprei o Action Figure, paguei o frete expresso. Ah, já que todo mundo tá te interrompendo, deixa eu interromper um pouquinho. O que caracteriza um Action Figure usado? Como que o cara usa um Action Figure? Você tirou do blister, ele já é usado. Você rompeu o lacre. Um bonequinho que você tirou da semi-novo. Caixa. Ponto. Semi-novo. Mas usado, me vem a ideia de que o cara usou o negócio. Não, se você comprou e ficou 5 anos com o Action Figure, por mais que estivesse na sua prateleira, ele não é mais semi-novo. Então, não sei. Instalo de novo. Enfim, fiz questão de pagar o frete expresso. O filho da puta esperou 20 dias pra vencer o prazo de envio e me devolver o dinheiro. Tipo, ele entendeu café expresso. Porque ele queria que você pagasse e tchau pra você. Mas o Mercado Livre devolve o dinheiro. O Mercado Livre sim, mas ele recebe. Ele recebe? Se você pagar pra ele e não for pro Mercado Pago, sinto muito, meu amigo. Ele recebe. Exato, porque se você depositou na conta dele, já era. Paguei o boleto. Por Mercado Pago. Mercado Pago. Então, isso. Ele tá esperando os caras que pagam, que não seja por Mercado Pago, pra receber o dinheiro, e os caras que pagam por Mercado Pago, eles devolvem o dinheiro depois. Ele vendeu por fora e devolveu o meu. Ou não vendeu. Mas não Mercado vendeu. Livre é um negócio que tem que ter muito cuidado, porque assim, é uma dica aí pra quem for comprar no Mercado Livre, pessoas, verifiquem a classificação do vendedor, porque... Se ele tiver com menos 3, não compra. Não, se ele não for pelo menos Gold, acho que já não vale a pena comprar. Eu acho que se ele tiver bastante positivo, mesmo não tendo nenhuma dessas medalhas aí, vale a pena comprar. Eu já fiz bastante compra com gente que não tinha nem Silver e... Mas sempre pelo Mercado Pago. Sim, sim. E também se você for comprar algum site, por PagSeguro. Sim. Agora, uma coisa que tem me tirado sério ultimamente, eu tenho cadastro em várias lojas online pra receber, receber promoção. Tal. E-mails. Eu adoro ver as promoções que eu recebo. Só que hoje em dia, os filha da puta mandam um e-mail vazio, só com um grande 10% de desconto. Clique aqui. Ô, corno, eu tô no serviço, não consigo clicar aí. Mas principalmente lazarento. Se você tem cartão dessas lojas. Caralho. Sim, nos e-mails específicos do cartão, eles mandam lá. Cartão. Ah, PlayStation 4 tá tanto, torradeira tá tanto. Agora eles mandam só uma imagem, sei lá, azul ou vermelha, com 20% de desconto. Não, mas eu já recebi uma imagem azul que só falava: ah, vantagens especiais pra você que tem o cartão. Foda-se. Quais são as vantagens? 60% de desconto em quê? Daí você clica, só tem tipo perfume feminino e livro do Nicholas Sparks. Então, eu não clico. Simples assim. Não. Ah, eu clico porque eu tenho o sonho de repente ver um sei lá, uma iPhone por 300 reais. Canon TWJPQP por 800 conto. Ah, vai sonhando. Ah, é um sonho. É por isso que eu falei, eu tenho um sonho. Me lembrou do comercial do Instituto Purifica que eu tava vendo esses dias. Que porra é essa, mano? Você não lembra, cara? Não. Instituto Adocica. E tentativa de game show que começou na MTV. Eu tenho ódio de quem assiste MTV. Hoje eu não assisto mais, mas na época boa. Saiu, né? Óbvio que não, caralho. Não, tem pra canal pago. Mas MTV antigamente era muito boa. 2005. Mas estamos falando de vendas, compras e etc. Só era de meia. A única coisa que me dá ódio foi que uma vez. Eu assinei uma vez e até hoje fico recebendo e-mail dessa porcaria. Não, eu vou falar no negócio que é loja de roupa pra gordo. Caralho. Loja de roupa pra gordo. Ah, eu tenho ódio de quem não deixa os outros terminar de falar. Ô, é Suede, por favor, termina o que você fala. Obrigado. Não, mas ele só ia falar que ele recebe e-mail até hoje. Não, pior. Deixa eu falar. Então fala, obrigado. Se for só isso, eu vou te bater. Tá, não era só isso. Não, mentira. É, eu assinei uma coisa de dicas de inglês, né? De um professor lá, americano. E. Dicas de inglês. The dog mandar, né? Is under the table. Ele mandou. Não, era um vídeo muito bom. O cara é bom pra caramba. Eu falei, caramba, vou assinar pra receber, né? Caramba, todo no meu e-mail, toda semana, uma dica legal. Caramba. E fica mandando coisas de salve as baleias da Ásia Ocidental. Cara, eu assinei um negócio parecido, mano. É muito bizarro. Você assina uma coisa, vem assim, outra. Ah, eu quero dicas de inglês. E de repente você começa a receber e-mail do Greenpeace. Não, mas ó, você fez uma coisa muito escrota, cara. Assim. Caramba. Você fez um financiamento no Catarse, ou Kikante, ou qualquer um desses. Em algum momento vai chegar: ajude as crianças de sei lá onde. Não, cara. Mas é toda semana. Não, eu comprei. Ó, fica aí, vamos puxar o saco do Andrei, do Mundo Freak. Eu ajudei ele no financiamento do livro que fala do diabo. Por que eu vou querer ajudar as crianças? Sim. Eu perdemos 80% dos ouvintes agora. Eu ajudei o Fabio Abucos com o Rangers e o pessoal do 99 Vidas com o jogo deles. Eu e também. Até agora não recebi nada fora isso. E eu recebo. Eu acho que vai com a cara do cliente. Pô, mas eu não sou. Eu não. Tani, você tem cara de quem gosta de ajudar as criancinhas. Parafraseando. Você tem cara de quem abraça mendigo. Não, ele é amigo do. Eu troquei uma ideia com o mendigo ontem, né? Mas não, é um cara veio pedir dinheiro. E, não, e eu tava com o vidro baixo, ele veio pedir dinheiro conversando. Tal. Eu falei, e aí, cara? Daí ele falou, não quero nem dinheiro, você pode comprar alguma coisa pra mim comer? Eu falei, cara, eu só tô esperando minha namorada sair da farmácia, tô R$2 aqui. Não, cara, eu não quero seu dinheiro, realmente quero alguma coisa pra comer. Eu falei, velho, realmente, só tô esperando minha namorada sair da farmácia, dar um rolê e tal. Daí o cara falou, não, beleza, cara, você é humildão, tem gente que nem abaixa o vidro e tal. E de ontem pra hoje, os três mendigos vieram conversar comigo. Algum mendigo já te reconheceu na rua? Já! Pois é. Já, isso que é o pior. Não, o pior, quando, na época que eu jogava Betts ainda, uns 5 anos atrás, a gente jogava numa construção, perto de uma construção de igreja, que a gente usava basicamente de banheiro, que é o que deveria servir pra esse lugar. Aí, mas só tem merda lá dentro mesmo, é normal isso. Não, era construção só, coitado do cara. Aí, eu tô falando das igrejas. Então, a gente tava jogando tal, direto, uma vez por semana. Aí uma vez, na época eu não trabalhava, eu cheguei no mercado lá no centro da cidade, tava com os amigos, comprei uma coca, na verdade foi uns 10 anos essa porra. 5 anos, tô achando que eu tô novo ainda. Aí sentamos lá no chão, no meio do centro da cidade, tomando coca, e de repente chega um mendigo: ô, vocês não vão mais jogar lá em casa, não? Como assim, cara? Quem que é você? Não, é que vocês vão jogar Betts lá? Eu moro lá na construção da igreja, caralho, mano. A situação da minha vida tá chegando, eu fui identificado por um mendigo. Não, eu já fui. E aí, bom, eu vou falar de uma história de mendigo. Que tipo, ah, que tipo, o cara, ele é mendigo, mas ele não admite ser mendigo. É um que mora numa casa cheia de mato. Não é. Não é. Deixa o prato na cara, cinco dias. O cara chegou lá, eu tava lá na frente daquela dentro, agora da fonte ali, fazendo propaganda de farmácia de Araraquara. É. Não é só de Araraquara, tem na região toda. Ok, aí eu tava lá parado de boa, o cara veio, eu baixei o vidro, porque, pô, se o mendigo vem falar comigo, eu baixo o vidro. Pô, o cara vai enfiar a arma na minha cara, meu, aí o problema é meu. Consciência dele, né? E o cara chegou, então, você podia me ajudar? Meu carro parou ali e tal, precisava de uma grana pra pôr combustível. Ah, caralho, tô importando essa porra aqui. Ontem lá em Piracicaba me falaram isso. Não, é pior. Você olha na cara do cara, ele tá com a camisa rasgada, cheia de sujeira, você vê que ele não troca aquela porra faz 5 dias. Onde ele arranjou carro, caralho? O cara chegou pra mim 3 vezes, velho, com essa história. Deu vontade de falar, cara, entra no carro, eu te levo até lá. Véi, até hoje você não conseguiu pôr 5 cão de combustível no seu carro? Eu tenho ódio, assim, tipo, dos moradores de ruas que chegam assim pra você e falam, não, eu preciso de dinheiro pra comprar o remédio da minha filha, não sei o que lá. E é pra cachaça, tá ligado? Já me abordaram assim, ô, minha filha tá alérgica a leite, preciso comprar leite em pó, vou comprar um pó lá pra mim. E teve um mendigo que eu abordei assim, tipo, ele chegou com essa história e falei, cara, é pra usar droga, né? Ele falou, ah, é verdade, cara, então tó, você foi honesto. Já teve um cara que chegou pra mim e falou, ô, preciso comprar comida e tal. Falei, fala a verdade pra mim, cara. Tá, é uma cachaça. Falei, então tá, agora tó. Eu não sei, eu tenho cara de que mendigo vem pra desabafar, porque direto, cara, mendigo chega e fala, ô, cara, tô querendo tomar cachaça. Dá uma grana aí. E daí você dá o dinheiro e ele fica conversando com você pra caralho. Sim. Eu sei. Teve uma vez que eu tava saindo de um bairro com uns amigos meus, na época eu tinha 15 anos, a gente tava sendo expulso do bar, porque a gente era de menor e tava tomando cerveja. Aí, na saída, o mendigo chegou pra gente, cara, tua vida apertar uma maconha. Dá uma grana pra nós. Ah, tô. Leva agora, vai fumar essa porra. Mas esse mendigo que eu tava, ontem eu tava parado na dele, vem agora, na hora que esse cara veio falar comigo. E é sempre ele. Vem agora, entra aí, mendigo. Solta o mendigo. Solta o mendigo. Solta um podcast pra essa tela. Tá ok. Daí, tipo, nessa de mendigo que gosta de socializar contigo, eu tava saindo com o carro, ele tinha ido num carro do lado, tá ligado? E o carro do lado viu ele vindo e já veio dando ré. É aquele mendigo que falou, pô, você é humilde, cara, você troca ideia. Uhum. O cara virou, o outro carro deu ré, nem que só o cara... Daí ele o mendigo pra virou você. Pra mim. Pô, tá falou, vendo só? Como é que é? Tá vendo? Pô, é foda, né? Não bate... Não, é só pra entender. A gente tá propagando ódio por mendigo, não, cara. Não, mendigo é gente boa, cara. Pelo menos os que não ficam enchendo o saco é gente boa. Vamos voltar ao tema? É. Ah, peraí. Não tem ideia, velho. Do mendigo também. Agora trai mendigo. Solta o jingle. É bom ser essa merda. Ai, que bosta. O que eu ia falar quando eu te interrompi? Não sei, você me interrompeu. Pera aí, deixa eu lembrar. Acho que era você ia começar a conversa do mendigo. Não era. Era esse negócio de compras e... Vamos mudar de tópico já. Mas pera aí, a gente ficou o tópico de compras inteiro falando de mendigo. Ah, vai lembrando aí, eu vou me... Ok, loja de roupas para gordo que te tratam como gordo. E eles vão tratar como o quê? Como não, é pelo seguinte. Como pessoa. Uma galinha? Se você tá... Não, é que é o seguinte, se você tá indo numa loja de roupa para gordo, você já sabe que você é gordo. Ué? Cara, não precisa ficar te lembrando. Não, assim ele vai como... chegar, nossa, como o senhor é atlético. Não, ele não. Aí é que tá. O gordo já é complexado com a forma física dele. Ele vai falar o quê? Essa lona de caminhão serve muito bem pro senhor. O gordo já é complexado com a forma física dele. Então o cara não precisa ficar reparando na sua forma física. É a mesma coisa que, sei lá, eu acho que mulher sofre mais isso, que é o ir na loja de roupa, o vendedor fala, ah, tem um 58, sabe? Tipo, peraí, mas eu visto 30, né? Isso é uma coisa que me irrita pra caralho. Mas é bom, e foi difícil achar uma loja de roupa pra gordo que te atendesse como uma pessoa normal numa loja de roupa pra pessoas normais. É claro. Porque se um gordo entra numa loja de roupa de pessoas normais, o cara fala, não vou ter do seu tamanho. O cara nem viu na loja, tá ligado? Ele já mede pelo campo gravitacional. Eu acho que loja de roupa pra gordo deveria começar a vender por peso, por quilo de tecido. Não, tá maluco. Já, ó, loja, ó, é que tá. A roupa pra gordo já é muito mais cara do que a roupa normal. Sim. Então, claro, tem que punir o cara. Então, assim, e uma coisa, vou denunciar aqui pessoas que têm podcast e têm uma loja que vendem roupas para gordos também, só que essas roupas para gordos não cabem neles. Então, eles devem ter um número exclusivo deles, porque, assim, o número maior deles lá cabe em mim, ok? Uhum. Só que eles têm um porte físico, e o ouvinte sabe do que eu tô falando, que é mais avantajado que o meu. Sei não, hein? É. Sério? Você não viu eles pessoalmente? Não. É. Não é não, mano. É, sim. Rapaz, como pode? Porque eles são maiores também, né? São maiores de tamanho também. É que é mais distribuído, assim, né? Principalmente o senhor da Oceania, ele é avantajado pra caralho. Isso é verdade. E eu fico pensando, caralho, como que o maior número que fica bem em mim, não fica larga, igual a roupa que eu gosto, mas fica, cabe certo? Como que o maior número que fica bem em mim, fica folgado nele? Ele pega a roupa, coloca um macaco hidráulico dentro e estica e deixa num mês. Então fica aí a denúncia, né? Vai saber. E aliás, lojas de roupas geek e nerd que não vende roupa pra gordo. Ué? A maior parte do público deles é gordo. Mano, eles têm que parar de incentivar esse negócio. Parar de incentivar, só que faz propaganda. Vende brinquedo no McDonald's. Vai parar de incentivar como? Vamos vender propaganda no varejão. Não, gordo pode comer no McDonald's. Você não pode comer o cardápio inteiro uma vez por dia. Não, mas não come. Comer morre, né? Comer morre. Muita minhoca pra um dia só. É, mas ok, vamos lá. Uma coisa que eu tenho ódio também, já partindo pra essa parte de gordo. Vamos entrar. Não, não é a parte. Não, partindo pra essa parte de gordo, sim. Eu tenho ódio de gordo, sim. Porque eu também sou um pouco gordo. Mas peraí, a gente vai falar de restaurantes e lanchonetes? Pode emendar também. Porque gordo é um bicho filha da puta pra caralho. Eu concordo. Eu sou gordo, mas não. Eu tenho consciência disso. Olha lá, aquele cara come pra caralho e não engorda. Eu como um pouquinho e engordo. Ah, vai tomar no seu cu. Você come pra caralho também. Eu sei como que é. Na época que eu parei de comer pra caralho, eu emagreci pra caralho. Não, eu agora como. Agora eu vou ter que comer igual uma anta gorda? Então, gordo de novo. Não, existe uma diferença. Existe uma diferença. E eu vou colocar essa diferença aqui. Já entrando na questão dos restaurantes e lanchonetes, que é o seguinte. O magro vai lá, faz aquele prato gigante de coisas saudáveis. O gordo come um hambúrguer do McDonald's, que acaba visualmente sendo menor, e acha que tá comendo menos. Só que tá. Na época que eu emagreci, eu comia coisa de uma vez a cada 2 semanas. Só que é muito mais calórico. Aí é que tá. Sim. Você não pode comer todo dia. Exato. Come de vez em quando. Então, tipo, o magro foi lá, fez aquele prato de pedreiro de coisas saudáveis, e você tá reclamando que o cara... Entende o ponto de vista? Sim, por isso que eu falo que gordo é um bicho filha da puta. Sim. Porque tem cabeça de lazarento. O maior problema do gordo é o pensar gordo. Sim. Por isso que gordo que vai fazer aquelas cirurgias bariátricas e tudo mais, eles têm que fazer acompanhamento psicológico. Sim. Pra não voltar e, tipo... Gordo. Não agora... tem mais espaço, vai caber mais. Não, o que eu falo que me dá raiva... Tem gordo que sacaneia isso daí. Sacaneia isso pra caralho. Isso dá ódio de gordo. Porque eu, se eu fizesse uma cirurgia bariátrica... Eu tenho uma dieta que o nutricionista me passou, que hoje eu não tô seguindo porque foda-se, não quero seguir. Mas se eu fizesse a dieta, a cirurgia, eu voltaria para aquele cardápio, que é um cardápio que me satisfazia, eu não tinha fome durante o dia. Só que tem gordo que faz a cirurgia e é filho da puta. Vai pro McDonald's. Não, porque ele não aguenta comer McDonald's. Sabe o que ele faz? Ele fura uma lata de leite condensado e bebe. Inteira. Porque o tamanho do estômago dele é 200ml. Aí ele pensa, porra, eu não posso comer as coisas que eu gosto. 200ml? quanto que tem uma lata de leite condensado? Tem a mesma coisa, vamos tomar essa porra inteira. Caraca, velho. Isso não é fome, cara. Isso é ser filha da puta. Sim, tratamento psicológico. E aí o que acontece? O gordo que passa pela cirurgia, na verdade qualquer pessoa tem esse problema, só que o gordo que passa pela cirurgia, ele fica mais sensível a esse efeito, que é quando você come muito doce, você fica zonzo. Pessoa normal também come doce pra caralho, fica meio zoado. Só que é o gordo dumping. É o dumping. Só que aí é que tá. O que o gordo faz? Ele pega a lata de leite condensado e toma água junto. Ou seja, cortando o efeito do açúcar. Mas ele toma a porra da lata de leite condensado inteira. E depois engorda e inventa desculpa que engordou. Isso eu tenho ódio de gordo que faz cirurgia no estômago e engorda de novo. Porra, velho, você sabe como é uma bosta ser gordo? Se você já fez cirurgia do estômago, já tirou o casaco de pele, de banha que tinha em cima, não volta a ter ele, viado. Mas você sabe por que isso aí é tão bosta, é tão filha da puta de fazer que o SUS só cobre uma. Se você engordar de novo, você pau no seu cu, você não vai fazer de novo. Mas eu acho que nem pode fazer de novo, pode? Pode, mas aí você tem que pagar, porque nem SUS, nem plano de saúde nenhum cobre. Mas você fica zoado também. Não, mesmo efeito. Mas o que eu falo de gordo ser filha da puta é que fica inventando desculpa. Ele come igual um paquiderme louco em casa e depois fica falando que, ai, eu como um pouquinho gordo, é genético. Genética é teu cu, cara. Vai não, mas ó, inferno. Aí que tá. Eu também, aí nesse ponto eu vou questionar também o seguinte, porque o Suede veio comendo na agência. Sim. Eu não como fora dos horários pra caralho. Você só que eu tomo refrigerante, eu como pra caralho dentro dos horários. Então, essa câmera. Só que tem gente que pensa, não, porque o gordo come o dia inteiro. Não, o gordo não come o dia inteiro. Às vezes ele escrotiza no almoço e na janta. Exato. E o principal é o escrotizar na janta. Porque o gordo, ele escrotiza mais na janta. Eu falo porque eu sou gordo e eu escrotizo mais na janta. E depois que eu comecei a trabalhar na agência, eu engordei 7 quilos nessa brincadeira de exagerar na janta. E não é escrotizar mais na janta? Nossa, com certeza. É salgadinho, nossa, cara. Tô entrando pra salada de novo. Aí bebe e vai dormir. Então, aí come e vai dormir. Nossa. É, exato. O maior problema é isso. Mas, ok, vamos falar de restaurante e lanchonete. E não vamos puta, quebrar. Tem um ódio desses filha da puta que fica brincando com garrafa, quase quebra. Como seu cu. Nossa. Restaurantes e lanchonetes. Restaurante é uma merda, cara. Uma coisa que me dá ódio. Uma coisa é você ir no Outback, que nem a gente foi daquela vez. Sim. Gastamos. Põe a foto. É, vou pôr a foto da gente no Outback. A gente gastou por volta de uns 300 conto. Sim. Fomos bem atendidos. O cara chega em você e fala: posso colocar os 10%? Sim. Ok. Sim. Pode. Vai em frente. Mas tem restaurante que o cara é filha da puta com você. Você gasta uma grana lá já. O cara é filho da puta com você. Não pede, já crescendo. Aos 10% e tá tudo certo, cara. Seria a gorjeta dele. É. Eu te falo que é quase tudo lugar não, assim. Não vai pros garçons. Viu? Não vai. Não vai, que se eu tô ligado. Se tiver a opção de você colocar na conta esses 10%, não pague. Nossa. Você não é obrigado a pagar os 10%. Já teve vez que eu passei a conta no cartão e dei os 10% exatamente. Em dinheiro. Em Ribeirão Preto, eu fui num restaurante japonês que o cara, ele chegava na mesa, entregava a conta e falava, ó, essa aqui é a conta e os 10% é separado, se você quiser dar, deixa na mesa que eu pego depois. Simples. Esse, eu dou o dinheiro. Sim. Se tiver na conta, eu vou passar no cartão, o cara não vai passar pro garçom. Não passa. Teve uma vez que eu fui num genérico de Outback aí, e Outback eu falo o nome porque é bom mesmo, atendimento é bom, tudo é bom, mas eu fui num genérico do Outback que o cara, a gente pediu, ok, passou 40 minutos, geralmente a gente, você senta na mesa, o cara já te traz prato, te traz talheres, guardanapos, beleza. Pedimos, passou 20 minutos, 40 minutos pra vir uma porção de batata. Chegou a porção de batata, não chegou pratos, não chegou talheres, não chegou guardanapos. Ou seja, esqueceram que você tava lá. Nossa! Praticamente. E daí você pede o guardanapo e tipo, o cara vai dar um rolê, atender as outras mesas, não traz a porra do guardanapo. Deixa no WhatsApp. O que acontece, você come, limpa a mão na calça e vai embora. Sabe, é foda. E quando você vai no McDonald's e a porra do lanche leva meia hora. Pô, não é chamado fast food? Sim. É slow food? Food, então. Mas eu fico mais puto, eu não me importo que demore. Eu fico mais puto porque eu não gosto muito de molho, essas coisas. Geralmente é maionese e maionese pra eu. Eu me importo porque eu já tô pagando mais caro pra comer a comida já na hora. Calma, cara. Eu não me importo pelo seguinte. Ok, vai fazer meu lanche certo? Ok. O Suede veio pedindo. Sim. Eu chego e falo, eu quero sem o molho. E vem o molho. Ok. Daí, depois que passou tudo, eu falo, ó, confere pra mim. Eu pedi sem o molho. Não, tá certo, tá sem o molho. Chega na sua bandeja, eu pergunto. Nossa, teve uma vez que eu ainda. Eu perguntei na terceira vez, quando chegou na bandeja, eu perguntei, ó, é sem o molho, né? Falou, não, é sem o molho. Eu não tenho o costume de chegar e já morder o lanche. Eu sempre abro pra dar aquele confere e fecho. Eu abri e não é que tava com a porra do molho lá? Não acontece. Mas 3 vezes eu pedi. Acontece. Aquela última vez que a gente foi no lanche do rei lá. Então, esse que é uma bosta que demora pra caralho. Foi uma merda. Mas peraí, fala de McDonald's e não fala do lanche do rei? Que coisa feia. É que a gente fala bem. O que a gente fala bem, a gente fala normal, sabe? Entendi. Ah, eu nunca reclamei de demora em McDonald's porque sempre chegou rápido. Mas o Burger King é 1/2 hora pra entregar o lanche. É 1/2 hora, só que o lanche é melhor do que o McDonald's. Sim. Ok. Sim. E da última vez que a gente foi, eu fui lá, pá, vou pegar um Guaraná, já que tava escrito, não tem Pepsi, né? É verdade. Cheguei lá, tem 2 bicos de Pepsi, aquela porra não tinha nenhum. Eu falei, eu vou pegar um Guaraná. O meu irmão pegou soda. Peguei, sentei, dei um gole. Sabe H2O? Só tem aquele lembrança de sabor. Horrível. Ele pinga aquela gota, lembrança de sabor. No meio da água com gás. Foi isso o Guaraná que eu tomei. Daí eu falei, daí na hora que a gente tava indo embora ainda, eu falei, ah, vou pegar uma suquita. Chegou no carro, dei um gole, falei, filha da puta, cara, que bosta. Mais uma vez eles pegaram e pingaram a lembrança do sabor, cara. Que bosta. Já ontem eu fui almoçar no McDonald's de Piracicaba e eu pedi o lanche com Coca-Cola e tal. Quando chegou na mesa, o copo era praticamente puro xarope. Ardia na garganta, aquela porra, não tinha gás nenhum. Ah, merda quando isso acontece, cara. É, fica muito tempo lá na máquina. Eu prefiro refrigerante de máquina por não ter muito gás. Eu mas também. 90% não, tô exagerando. Teve algumas vezes que eu já pedi e veio água com lembrança de sabor, sabe? Não, comigo só aconteceu uma vez, foi num Burger King também. Na verdade, sabe aquela água preta que vende nos Estados Unidos? Sei. Que é água, não tem gosto de porra nenhuma, uh-huh. Só é preta. Foi basicamente isso a Pepsi que eu peguei. Que bosta. Não, é foda. Nessa minha viagenzinha desse fim de semana, uma merda. É nego que acha que... Eu não sei exatamente o que passa na cabeça do pessoal pra cobrar, pra montar o preço das coisas. Porque lá em Piracicaba, a gente sentou numa... A gente tava em 3, sentou num restaurantezinho, assim, desses normais, assim, é um bar pra você comer uma porção e tomar uma cerveja. Uhum. Morrendo de fome, a gente olhou e tinha lá R$60, era um prato com costela ao cheddar que dava pra 4 pessoas. Porra! Preço bom, né? Vamos comer aqui. Caralho. Virei o cardápio pra ver o preço de bebida, R$13 uma garrafa de cerveja. Ah, tem que compensar no valor. Ah, vai tomar no cu. Igual no Outback, a gente vai lá, paga 60 pau no T-Bone, mas é um senhor T-Bone, R$9 na bebida, alguma coisa assim. Na verdade, ele é o Porterhouse. Sim. Porque o filé mignon é bem servido. Sim. E a gente pega a bebida e é refil. Ou seja, você ganha no valor do prato e o prato é extremamente bem feito. Sim. Não tem problema você cobrar caro num prato se ele for bem feito e a bebida é refil, compensa mais ainda, né? Sim, só sim. Que quando é assim, da pessoa compensar no valor da bebida, é foda. Experiência de restaurante. Tem um lugarzinho aqui em Matão que é a Casa da Comida Árabe, que é uma massa esticada com carne em cima. Você vai no restaurante e você pensa assim, vamos comer alguma coisinha, barato e tal. Chega lá, tem 3 pessoas a mais fora você no restaurante. Eles demoram 1 hora pra entregar as esfirras. Sim. A última vez que eu fui lá, a gente foi 1 hora e meia antes de assistir um filme. A gente tava indo no cinema. A gente chegou lá, 1 hora e meia pra começar a sessão. Dá pra comer um pouco, né? Fizemos um pedido. A gente saiu de lá faltando 5 minutos pra começar o filme e não chegou ainda o pedido até agora. Até agora. Porque eu não comi mais lá, então foda-se. Aí teve uma vez que eu pedi em casa. Eu pensei, não deve ser tão ruim pra entrega. Eles devem atrasar o nosso pedido pra comer lá. Pra soltar as entregas. Pra soltar a entrega. 2 horas esperando. Nunca mais. A fome já passou. Você já mordeu o cachorro do lado. já comi o lodo da pedra no quintal. Sim. Que gostoso. Ah, tem as lanchonetes, né, que você vai, só que aí você sabe que é ruim, né, então... Então, mas às vezes você se surpreende. Quando eu fui pra Belo Horizonte... Com tratamento e com sabor. É, com cabelo ali do lado. Quando eu fui pra lanche. Belo Horizonte, era 11 horas da noite e a gente tava procurando um lugar pra jantar. De boa. Ia passando pela cidade, não achava um lugar, até que eu vi num beco sujo pra cacete, uma van caindo nos pedaços, tava lá, hot dog. Eu falei, é aí mesmo, se foda. Paramos lá, eu pensei, vai ser barato, vai ser uma bosta, mas pelo menos eu comi alguma coisa. Sim. Era barato, só tinha cachorro quente e vinha acompanhado com um copo de 200ml de Guaraná. Eu pensei, vai ser um negócio pequenininho, sem gosto e com um dole. Mas não, cara, me surpreendi. R$7 um cachorro quente, assim, gigante, bom pra cacete, não, cheio tem de esses coisa. Casos, tem esses casos. E o Guaraná era quatro. Mas tem um lugar que você vai que você sabe que você vai ser tratado mal e que, foda-se, é bom o lanche e bora. Por exemplo? Espoleto. O Espoleto é gostoso e o tratamento é uma bosta. Então. Eu mandei eu almoçar no inferno. Mas isso, hoje em dia, não dá mais ódio disso. Porque agora, sabe, né, virou piada, né? Então, você quer ser, ir no Espoleto pra ser tratado mal, atendido. Exato. Agora vem uma situação que muita gente tem medo de falar alguma coisa e tal. Mas é uma situação que talvez gere mais ódio do que qualquer situação que a gente já falou aqui. Talvez. Que é trabalho. Eu acho que o Eric podia começar falando sobre o seu antigo emprego. O que te dava ódio ali? Tudo. Tudo, tá mais. Da hora que eu picava o cartão até a hora que eu ia embora. E dava ódio ter que picar o cartão ali, tá ligado? Dava ódio ter que trabalhar. Tem que trabalhar já dá ódio, né? Dependendo onde você trabalha. Não, tem que trabalhar em qualquer lugar já te dá ódio. Não, não é assim também. Não, depende. Acordar segunda-feira de manhã já dá ódio. Sei lá, vai que você trabalha num arco-íris cheio de pôneis. É, vai que você trabalha lá com uma menina que fica cantando pra caralho numa segunda-feira de manhã. Quando você faz alguma coisa que você gosta, você não trabalha nenhum dia na sua vida. Então, aí não era meu caso, chinês, né? Além do trampo ser bosta, eu trabalhava com torno, CNC, trabalhava com torno. Tinha um chefe, filho da puta, e tipo, eu chegava às 7 horas e ligava a máquina. Chegava às 7h05, tinha 3 peças em cima da minha mesa. O cara chegava, tua produção tá uma bosta hoje, hein? Produção tá uma merda. Falei, vem produzir aqui você. Então manda tua mulher parar de dar lá pro outro lá, pro outro da outra firma lá, e manda ela vir aqui produzir aqui no meu lugar então, filho que da puta. Que pesado, cara. Ué. Não, mas ó, vamos começar pela segunda-feira. Uma coisa que dá ódio no trabalho é você chegar. Primeiro que acordar segunda-feira de manhã já é uma bosta. O acordar na segunda-feira é ruim, mas eu produzo muito bem na segunda. Não, porque é que tá. Se você acordar na segunda-feira 1h da tarde, não é ruim. Só que você acordar numa segunda-feira de manhã pra você chegar no lugar que você trabalha e ter uma pessoa que começa a cantar Let It Go do Frozen 9 horas da manhã. Não, mas feliz sim. Da vida. Mas peraí, tem um detalhe. Cantar com a voz do Pato Donald, digamos. Exato. Assim, né? Feliz da vida. Nossa, é sério isso? Sim. O Clóvis tem aquela visão. Clóvis, quem não conhece, é o Clóvis de Barros Filho, né? Uhum. Ele tem aquela visão de pessoas que acordam na segunda-feira de manhã cantando. Que acordam cedo. E é totalmente estereotipado dessa menina, né? Acorda na segunda-feira de manhã cantando. Não podem ser pessoas do bem. Não. É o demônio no corpo. É o demônio. Porque não dá. Não dá. Não dá. Daí, ok. Beleza. Ah, segunda-feira. Ela deve ter tido um final de semana legal. Ela passa o dia cantando segunda-feira. Por quê? Ah, deve ter. Na semana inteira. Vocês não perguntam por quê, né? Não, porque é retarda mesmo. Não, mesmo depois que vocês tiverem dado umas 10 cadeiradas nas costas, vocês perguntam por quê? Só pra saber o que acontece na cabeça daquela criatura. Ela gosta do dia, ela gosta da luz, ela se anima com a energia, né? Ela faz vaso na frente. Chega 2 horas da tarde, o sol bate bem ali na nossa janela. A gente fecha. Ela fica olhando com cara feia. O sol tá entrando na porra da sala, batendo na tela do computador dela. Teoricamente é uma merda. Ela se importa se você fecha a porra da cortina, da persiana. Deixa eu pegar no computador dela. Não incomoda, só é ruim. É só ruim. Claridade ruim. Claridade me dá ódio. Conversas desnecessárias do trabalho. Pra caralho. Puta que pariu. Como assim? Eu não entendi. Bom, digamos assim que... Não estou falando que é a situação atual, hein, gente? Não estou falando que é a situação atual. Okay. Mas eu já tive experiência do chefe te chamar pra trocar uma ideia. Ah, sim. E antes de ir para o ponto do o focal. 40 minutos de prosa. Tem 40 minutos de palestra. E você olhando pro relógio falando, eu tenho 30 jobs pra terminar. Mas pior do que isso, é aquele cara que trabalha também na mesma empresa que você, não gosta de nada que você gosta de tudo que você odeia, na verdade, e quer puxar assunto. Sim. Não entende nada. Nossa. Do que você gosta das coisas, e quando vai puxar assunto das coisas que você gosta, te dá ódio porque ele não entende porra nenhuma, não devia estar falando aquilo. E quando ele vai falar das coisas que ele gosta, te dá ódio porque ele não deveria ter ter aberto a boca pra falar daquilo com você. E automaticamente ele te discrimina por você não saber nada disso. Exatamente. Não... Assim, tipo, ah, você é um idiota. É. Só que as coisas que essa pessoa sabe geralmente são fúteis. Coisas que passam no Domingão do Faustão. Sim. Exato. Né? Coisa que me irrita muito. Coisa que me irrita demais. Pessoas ignorantes. Estagiários. Estagiários te irritam. E eu gosto de irritar estagiários. Não, dou muita risada com estagiário. Que legal. O último estagiário que teve lá no nosso trabalho, nosso, digo eu, do Suede, ele sentou do meu lado. E, tipo, ele ficou assim, o primeiro dia ele ficou quieto. Segundo dia quieto, terceiro dia eu falei, eu vou zoar esse cara. Cheguei nele e falou... Ele era antipático, cara. Você gosta de fumar um, cara? E ele tinha cara de quem gostava de fumar um. Você gosta de fumar uma maconha? Não, peraí. Que isso, cara? Eu fiz pro Erd. Um antemão antes disso. Ele chegava uma hora atrasado, tinha 4 horas de almoço. Tinha 4 horas de almoço. Larica, né? E saía 10 minutos antes. 10 minutos. Ele saiu uma hora antes comparado com a gente. Ele não trabalhava, ele não aparecia lá. É, era o tempo de sair vamos da maconha. Refazer a situação, Sueli. Você é estagiário. Uhum. Espera umas 4 perguntas aí. Tá. Ou, oh, você gosta de fumar um, cara? Você gosta de fumar maconha? Você gosta? Não, cara. Não gosto, não. E cheirar pó. Você gosta de cheirar pó? Você gosta de cheirar pó, né, cara? Você tem cara que gosta não, de cheirar pó. Cara, não gosto, não. E detalhe que é exatamente assim que eu falava com ele. Injetar, cara. Você gosta de injetar? Não gosto, cara. E fazer orgia de traveco, cara? Você gosta de orgia, mano? De travecão, sem pá? Não gosto. Cara, você gosta de ficar quieto? Ele fez isso comigo, cara. Mas assim, eu tava querendo zoar o moleque. Pra ele se enturmar. É. Não, você merece zoar porque você tomou uma do estagiário. Não, daí eu falei, tá, ok, né? Então beleza. Depois ele ter falado que ele não gostava, né? Mamão e tal. Calma. Primeiro eu virei pra ele, você ficou puto, cara? Você ficou bravo, cara? E era sempre perguntando assim, você ficou puto, cara? Você ficou bravo? Bem assim, né? Você ficou puto comigo, cara? Desculpa, cara, eu sei que eu te enchi o saco, cara. Você ficou puto. E ficava assim, enchendo o saco do moleque. Daí eu falei, não, tipo, era horário do almoço. Não sei o que tinha acontecido naquele dia que ele tinha voltado mais cedo. Sim. Falei, fala a verdade, cara. Só tá eu, você e o Suede aqui. Vamos falar a verdade. Você gosta de fumar um, né, cara? Você gosta. Daí ele, não, cara, não gosto das coisas. É, só tá a gente não vai falar nada. A gente faz orgias de traveco com bode, velho. A gente gosta também disso. Tá, eu gosto. Ok, passou o dia. No final do dia tava o Suede, um dos nossos chefes, tocando ventania. E a gente vê um moleque batendo nos braços da cadeira, tipo assim... Pirando no ventania absurdamente. Conhecia todas as músicas. O moleque até agora tinha falado que não gostava. A hora que um dos nossos chefes falou assim, cara, um dia eu toquei com ventania, ele tava tão brisado no show que não tinha quem tocasse, fui lá e toquei. Ele virou assim, sério? Nossa, não acredito, velho. Sim, como se fosse a maior coisa do mundo. E ele ficava assim, sabe? Quando você tocava ventania, parecia que ele tava gozando. Ele colocava a cabeça pra cima, fechava os olhos, ficava de boca aberta, balançando a cara pra um lado, pro outro, batendo os braços. Filma aí, se coloca na... Ele não tá mais. Não. Ele não tá mais, não, ele não, me não, fudeu. Não, filmar você fazendo aí. Tá engraçado, parece uma foca. Aí, tipo, o que me gerou o ódio dele, primeiro foi a antipatia. Segundo foi, ele achava que sabia fazer as coisas e eu perguntando pra ele direto. Cara, se tiver... E eu falando, aliás, cara, se tem dúvida de alguma coisa, se qualquer coisa, você me chama, hein? Tá, beleza. Passou, ele foi embora 2 semanas, 3 semanas depois. Todos os jobs que ele fez voltaram. Ai, que da hora. Que bom. Porque ele errou formato, ele errou... Publicitário de plantão. Cartão de visita é formato padrão 9x5. 9,5x5,5. O cara não fez esse formato, velho. Ele fez cartão de visita formato errado, folder em formato errado, anúncio em formato errado. Eu tive que fazer tudo. Parabéns. Ninguém mandou encher o saco do cara. Não, mas, pô, eu ainda perguntava se ele tinha dúvida. A gente tentava chamar ele, né, pro... Sim. Mas estagiário irrita bastante. Uma coisa que irrita... Às vezes o Suede me irrita no trabalho. Eu irrito. Às vezes me gera um ódio do Suede. eu sei. Porque às vezes você tava concentrado, de repente você começa a é um cântico celta pra glorificação da natureza, pra trazer forças pra você. E daí você pensa, né? Mas isso por quê? Que idiota, no meio do dia. E daí você pensa, né? Ok, vai passar. Vou ficar quieto, né? Vamos ver, né? Até onde vai. E vai! E fica assim horas cantando. E de repente, Suede, você gosta de cantar, cara? Eu gosto. Por que você não aprende primeiro, Suede? Ok, passa o tempo, você vai ficar quieto depois dessa tirada. Passa o tempo, de repente você começa a escutar os pezinhos dele. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Eu tenho um tique desde criança, tá ligado? Eu não percebo quando começa, mas eu começo a fazer ritmos com os pés, com as mãos. Eu só percebo no meio, só que aí eu não paro. Eu espero alguém mandar parar, tá ligado? Nossa, e aí começa a irritar. E... puta que pariu. É foda. Só que... o que mais ele pode falar do trabalho, Suede? Ah, deixa eu falar uma. Deixa você falar. Eu não lembro de muita coisa. Eu lembro, mas é perigoso. Tipo, trabalhar... vocês não trabalharam com peão de firma. Peão mas de... a gente é o peão da publicidade. Não, mas peão de... literalmente peão os peões. Peão de chão de fábrica é a raça peão mais é filha bicho, da... é um bicho filha da puta e criativo é pra caralho. É a raça mais filha da puta que existe. Porque a mínima cagadinha que você faz, tá todo mundo... cagou tudo, fez bosta, volta pro Senai. O cara fica falando... teve uma vez quando aconteceu um bagulho comigo. Tipo, eu tava lá naquele gás lá produzindo, fazendo peça lá e tal. Meu patrão pegou a peça de uma máquina, trouxe pra mim. Porque tem a fase 1, fase 2, fase 3. Eu tava fazendo a fase 2 dessa peça. Sim. Ele pegou a peça errada. Era uns 5 milímetros maior. Ele jogou na minha caixa de peça. E eu sem ver fui lá e coloquei. Ele virou as costas e escutei aqui. Estourando tudo a máquina. Ele virou pra mim. Fez cagada, né? Falei, eu? Você que jogou a porra da peça aqui? Não, é foda. Teve uma vez, quando... deve fazer uns 6 anos, mais ou menos, aconteceu isso. Tinha um cara que não trabalha mais na empresa, que ele gostava de encher o saco de todo mundo. E eu tava começando na empresa ainda. Eu tava na minha sala, quieto lá, e chega esse rapaz. Viu? Quando que vai carregar tal carga, não sei o quê? E não era uma coisa que eu tratava. Eu falei, não sei, tem que ver com o meu chefe a hora que ele chegar. Ah, beleza. Viu? Mas e aquele produto, quando vai ficar pronto? Que era feito em outra fábrica, eu não cuidava. E eu falei, não sei, tem que ver com o meu chefe quando chegar. Ah, tudo com seu chefe, não sei o quê. Ele olhou pro lado. Viu? Olhou assim uma mesinha que tinha. E essa mesinha, vocês vão usar? Eu não vou usar pra nada, mas a hora que o meu chefe chegar, ele vai saber se vai ajudar pra alguma coisa e você pode levar. Ah, tudo seu chefe, você não sabe nada, né? Aí ele tava saindo, ele virou pra mim e falou, viu? Então me fala aí, me fala o que você sabe pra eu poder responder pra você. Eu falei, não sei se você pode ir na tua sala tomar no seu cu e sair daqui. Eu visualizo a cena. 2 meses depois, ele não tava trabalhando mais lá. É foda. Teve uma vez que aconteceu também lá na firma com esse mesmo patrão, ele... ele tem a mania de ajeitar a calça. Ele tem a mania de ajeitar a calça no meio de todo mundo lá, né? Aí teve uma vez que ele foi ajeitar a calça atrás, ele tirou aquela camisa social branca dela, tudo marrom atrás. Ele tinha cagado, tinha sei lá, dentro de uma diarreia louca nele, e tava tudo marrom, assim, nas costas dele, assim. O nego começou a dar febre tão grande nele, mas tão grande, que teve um nego lá que tomou advertência por tá zoando ele. Nossa, velho, esse dia foi foda. Uma coisa que me dá ódio. Eu trabalhei numa agência, que eu não vou citar nomes, que tinha 4 chefes. Dois desses chefes eram diretor de criação. Diretor de criação é o cara que às vezes faz peça, conceitua e tudo mais. E entrou uma campanha que eu virei pra um dos chefes e falei, deixa eu fazer aquela rafiada e tal. Uhum. Que eu te mostrei. Falei, deixa eu fazer. Ok. O cara tinha feito, o outro chefe lá já tinha feito 35 peças. Nossa. Só de pegar foto, colocar e escrever título, sabe? Nossa. E eu lá, desenhando a campanha e tal, né? Conceituando a campanha. E eu sendo xingado. Porra, você tá demorando pra caralho com isso, tá demorando pra caralho com isso, tá demorando pra caralho com isso. E era um job de prospecção. Era pra ganhar o cliente. Sim. Mandou as 2 campanhas pro cara. O sorriso da criança aqui, quando soube que a minha campanha tinha sido aprovada, foi sensacional. Só que daí, esse meu chefe pegou ódio de mim. Ele pegou ódio por eu ser melhor do que ele. Porra, vai tomar no cu, né, cara? E você foi mandado embora por causa disso? Não, eu fui mandado embora 1 ano depois de um corte de gasto que teve, que rodou mais uns 4 junto. Entendi. Posso? Pode. Então, 2010 eu trabalhei em safra no Estrosuco, né? Sim. E tipo, tinha um cara lá que era muito muito idiota. Que tipo, eu tinha acabado de fazer Senai, só que eu não tava arrumando trampo. É, Senai, grande bosta, né? Eu peguei um ódio tão grande desse cara, porque o cara falou assim, vivia falando pra mim, ah, você fez esse curso aí, tá na mesma merda que eu não fiz nem quarta série. Eu fui buscar minha namorada esses dias lá no Astrosuco, o cara tava lá trabalhando no mesmo lugar. Olha que legal a ironia da vida, ó. Não, mas é... E você tá trabalhando onde? Não tô trabalhando, mas tô melhor que ele. Aí, ó. Tô fazendo faculdade, pelo menos. É. Mas, ó, isso é um ódio que a gente traz também de infância, daqueles caras que praticavam bullying com você, né? E que hoje continuam andando de bicicleta, empinando pipa. Hoje, com seus 20, 30 anos, nossa, continuam andando de bicicleta, empinando pipa na rua. Já falamos do passando, ódio ouvindo do... funk. É, tem um ódio dos caras de som aí, né? Mas, enfim, o cara continua na rua de trás, empinando pipa, soltando... Cara, resumindo, correndo isso... atrás de pipa com bike com 30 anos, velho. Estagnou. Estagnou e beleza. Eu não tô onde eu queria estar, mas tô muito melhor do que ele, tá ligado? Sim. É foda. Esse ódio de... É um ódio misturado com satisfação, né, cara? Porque esse filho da puta já tá lá correndo ódio atrás de pipa, você tá ralando o dia inteiro, só que você sabe que você tá melhor que ele, porque já ele não ódio, vai arranjar, né? Porra, né? Já foi ódio. Sim. Hoje é satisfação. Não, mas ainda mistura aquele ódio de... Pô, o cara não faz nada, faz uns bicos de pedreiro, ganha mais do que você, só que você sabe que em perspectiva assim de vida, você tá, sim, muito melhor, né? Ok, acho que dá pra ir pra redes sociais. Redes sociais. Vamos lá, a gente falou sobre ódio no trabalho, ódio em restaurantes, ódio em momento de compra. Estamos propagando muito ódio, ódio de mendigo ou não. Não, ódio de mendigo não, cara. Tem mendigo aí que dá ódio, mas sim, enfim. Sim. Vamos lá, algo que dá ódio pra caralho hoje, e muita gente manifesta um pseudo-ódio, são as redes sociais. É. Primeiro, eu quero expressar um ódio, que é pessoas em rodas de amigos na Suede, claro, com o celular na mão. Não é assim. Enquanto não vocês é assim estão conversando. Eu acho que assim, dar uma olhadinha pra ver a atualização é uma coisa. Mas, vamos jogar aí na roda, que conhecemos gente que quando tava na roda de amigos, conversando, tal, dando risada, tal, tava aqui no celular, no WhatsApp e tal, e depois pedia pra voltar no assunto, porque não tinha pego o assunto. É. Porra, meu. Esse não sou eu, tá? Só de passagem. Não, esse não é o Suede. O Suede também irrita, mas... Não, é que aconteceu? Eu peguei muito tarde essa tecnologia, né? E que... E resolveu única... alienar. Não, não é que eu resolvi alienar. Não é assim. Ah, admita, Suede. É o mundo novo, é tudo novidade. Não é nem por ser novidade. É porque tem aquela coisa. Eu tô num período de muita discussão, né? Vocês estão ligados? Sim. Então, eu respondo. Eu não caço o que fazer, entendeu? Eu simplesmente respondo. Eu não deixo as pessoas falando sozinhas em nenhum lugar, entendeu? Uhum. Eu conheço pessoas que... Mesmo tempo que eu tô falando aqui, eu respondo aqui também. Eu conheço pessoas que pegam a timeline, já viram tudo que foram marcado, tudo que estão falando com ela, e fica atualizando a timeline só pra ver o que que tem. Não, meu, é resposta no WhatsApp. Pra mim é só isso resposta. Isso pra mim dá ódio, isso dá ódio. Uma coisa que me dá ódio em rede social, principalmente no Facebook. Obviamente, nunca é por causa da rede em si, é por causa dos usuários. Sim, sim. A gente entra naqueles grupos, tal, de comércio, de não sei o que, não sei o que lá, e sempre tem aqueles filha da puta que põe um anúncio em um grupo e copia aquela bosta e cola em todos os outros grupos que ele tem, inclusive aqueles que não tem nada a ver com comércio. E vai fludar a sua timeline. E vira aquele pop-up filha da puta do celular e parece que vai ter um AVC a qualquer hora. Sim. De tanto que vibra essa bosta. E são uns 4 ou 5 que fazem em todos os grupos que você tá. É. Sim. Tem que banir essa. O ódio, gente, que eu tenho, e daí vai voltar pra algumas coisas que a gente falou no começo, é que todo mundo que tá na rede social tem um propósito de vida, algo para defender e tudo mais, mas você sabe que na vida real, essa pessoa é um bosta, sabe? Sim. É que hoje, assim, as pessoas vão tão na onda das coisas, que mesmo quem não se importa com spoiler, agora passa a se importar. E eu não tô falando só do exemplo que a gente conhece, eu tô falando da questão de, tipo, realmente hoje, mesmo aquelas pessoas que não se importavam com spoilers, ficam, ah, sei lá o quê, não me dá spoiler e tal. Não só isso. Eles vão na hype de... Aliás, esse negócio de hype irrita também, né? Ah, eu não ligo não, viu? Ah, você cria uma expectativa fodida quanto a alguma coisa e é uma merda. Foi a rede social que trouxe os seminários, que trouxe o politicamente correto. Sim, porque agora eles têm um lugar pra expor o seu pensamento. É, a rede só social... que é um pensamento de cópia e cola. Sim, a rede social e a facilidade de acesso deram voz muito forte aos idiotas. Sim, esse é o grande problema. E a questão que eu falei falei aí da pessoa que tem que ter um propósito, tem que ter um motivo para existir na rede social. Eu não sei se vocês viram esses dias, teve um cara que foi preso pela segunda vez em Araraquara só porque alguém ligou pra polícia. Eu vi falando isso. Que ele era um procurado. Eu vi. Porque postaram no Facebook. Inclusive, um dia antes ele tinha sido espancado por causa dessa postagem. Nele, né? Sim. Não, teve casos, inclusive uma amiga minha falou que ela tava ensaiando com a banda dela e esse cara realmente abriu a porta da casa pra entrar, ok. Só que até então falou de agressão e de que ele abusou de pessoas. Cara, eu vi um vídeo, já que é pra falar de ódio em rede social e como as coisas propagam, eu vi um vídeo na rede social, você falou dessa coisa de aumentar as coisas na rede social. Sim. Tava tendo um protesto lá, não sei em que faculdade, que eles não queriam pagar o almoço, não sei o que lá, e tinha uma taxa que é cobrada pra almoço, né? O cara tava tentando pagar, tinha uma menina segurando assim, que não queria, um silver tape, ele tirando o silver tape e ela gritando pro policial: ó, oh, tá me agredindo aqui, ó, não sei o que lá, não sei o que lá. O policial chegando perto assim, ele filmando ele tentando tirar o silver tape, nem encostando no dedo dela, e ela debatendo tal, não, ó, é agressão, não sei o que lá. Cara, fiquei com vergonha desse ser humano. Hoje em dia tá basicamente ódio, desse jeito. Muito ódio. Teve um caso também no Rio de Janeiro, se não me engano, em São Paulo, de uma mulher que foi morta, porque postaram no Facebook falando que ela fazia bruxaria com crianças, que ela matava crianças. Mataram a mulher que não tinha nada a ver com o assunto. Saca. O que me irrita na rede social. Tão grande que a galera não tem noção. O que me dá um ódio é as pessoas acreditarem em qualquer porra. Às vezes acreditam em sensacionalista. Eles não acreditam em qualquer coisa. Acreditam em tudo que é errado. Porque na coisa certa ninguém acredita. Sim. E aquelas pessoas que compartilham algo do G1 de 5 anos atrás. Esses dias eu vi um cara. Aí, ó, foi só prender o Lula que o dólar baixou. Tipo, era uma menção, uma matéria do G1 de 2010 falando do dólar a 1,70. Tá de parabéns. Nossa. E o cara acreditando, deu vontade de falar: oh, você viu a data? Eu deixo a pessoa acreditar no que faz ela feliz, sabe? Mas deu vontade de falar: oh, você viu a data do negócio? Teve uma pessoa que participa do Locomotivo, vou até falar, é o Léo. Ele compartilhou esses tempos atrás uma notícia falsa também de que eu tinha uma deputada que votou por ter janelas mais amplas em lugares públicos para os bandidos não morrerem mais, porque teve um cara que morreu meio que estrangulado numa janela quando foi assaltar uma casa. Não, eu vi um caso, foi real, que tem uma deputada que realmente defende, mas é mais pelo lado humanitário, de cerca elétrica, de proibir cerca elétrica porque tava matando o bandido. Eu vi, mas isso aí é falso também. É falso? É falso também. É a mesma coisa. Acho que tem mesmo. É falso também. Porque mas eu não duvido que tenha maluco que pensa assim também. A cerca elétrica não faz nada daquilo que tava mostrando naquela... Não mesmo. Entre aspas, matéria. Cerca elétrica é pra te dar um choque pra você ser jogado só. E ela dá impulsos momentâneos, como se fosse piscando, não é uma corrente contínua. A gente aprende no Jurassic Park isso. O moleque encostou, tomou um choque e foi jogado longe. Mas, ó, fica longe as daqui. Pessoas acreditam em tudo, e a prova disso é uma brincadeira que eu e o Lossi fizemos um tempo atrás, que eu falei pro Lossi, posta no seu Face que você chegou na sua casa e tinham levado tudo, e roubaram tudo que você tinha. Eu vi isso aí. As pessoas nem perguntam. Já sai, nossa, como pode ser isso? Tá? O irmão do Lossi já tava indo na casa dele e coisa assim. E a gente teve que parar a brincadeira porque as pessoas não chegaram no Lossi e perguntaram, é sério isso? Mas também tem uma coisa. Ué. Tem a diferença entre uma pessoa que você conhece vir falando, aconteceu isso na minha casa, de uma pessoa compartilhando de um site qualquer uma notícia. Sim. É porque a partir do momento que você tá numa rede social, você espera que quando você tá falando, pelo menos de si mesmo, seja alguma coisa real. Só sim. Que... Aí ainda que tá. Mais nesse ponto, aí entendeu? Que tá. Já acreditaram que o Lossi engravidou, não. Virou pai. Se o Lossi tivesse engravidado, seria engraçado. Já acreditaram que o Lossi virou pai. Nossa, eu lembro cara, disso. Mas é uma coisa que você coloca... Igual você colocar na sua timeline. Estou muito feliz pelo prêmio de 10 mil reais que ganhei na Loteria Federal. Por que você estaria mentindo? Pra causar alguma coisa. Mas, assim, as pessoas vão acreditar. Mas são idiotas. Mas é diferente do cara postar uma matéria de um site. Antigamente acontecia alguma coisa? O que que acontecia? As pessoas perguntavam. Não perguntavam. Sempre foi desse jeito. Tá, mas agora com a rede social tá muito pior. Porque todo mundo tem acesso. Exato. Mas, por exemplo, chegava na escola e falava assim, eu ganhei 5 mil reais ontem. Deu hora do almoço, tava todo mundo sabendo. E ninguém chegou pra você perguntando, puta, é sério? Verdade. É, ok. Proteger a Então, quando é uma coisa pessoal, quando você fala que aconteceu com você, o pessoal não vai discutir, porque você já tá falando que aconteceu. Não, mas, por exemplo, hoje é muito fácil o Suede tá lá no Face dele, vai no banheiro, entrar no Face dele e zoar. Sim, sim, mas aí vai dar pra perceber que é uma zoeira dependendo o que é. Não, porque... Em off, em off. Mas enfim, existem pessoas que... Ah, sei lá, é meio relativo, né? Uma coisa que... Então vamos pra outra coisa que me dá ódio dentro das redes sociais. Pseudo-intelectuais, pseudo-poetas, pseudo-Gabrielas Pugliesias da vida aí. Eu achei legal uma coisa que estão fazendo agora. O quê? Que é baseado nesse povo aí que posta qualquer coisa falando que é Einstein ou Clarice Linspector. Que tava lá uma notícia falando que o Will Smith passou na frente de um lugar lá, viu um garoto chorando e falou: nunca deixe ninguém falar que você não pode fazer alguma coisa. Esse garoto era Einstein. Isso eu achei. Isso achei ótimo, muito porque bom. Certeza tem um idiota que acredita nisso aí. Sim, sim, deve ter. Mas é ridículo, é ridículo. E qualquer coisa hoje em dia é Einstein, qualquer coisa é Gandhi, qualquer coisa é Dalai Lama, qualquer coisa é Clarice Linspector. É Clarice, cara. Confúcio. Deve assim, não, parem Confúcio de postar coisas minhas, Clarice Linspector. Confúcio já é demais pra essas pessoas. Na minha boca. Não. Clarice Linspector. Uma coisa que eu senti ódio de rede social, aquele Snapchat. Sim. Uma pseudo conhecedora da vida saudável, chamada Gabriela Pugliese, soltou no Snapchat dela. E ela é capaz de fazer isso porque ela é aquela, adota aquele estilo de vida, qualquer coisa por magreza, sabe? Soltou no Snapchat dela falando que ela mandou algumas nudes pra uma amiga dela e que se ela sair da dieta é pra essa amiga dela soltar na net. Tá. Quantas menininhas idiotas não vão fazer a mesma coisa. Que façam, ué. Sorte é nossa, né? Mas dá ódio. Mas dá ódio dessa porra. Como que uma pessoa idiota, uma pessoa que tem milhões de seguidoras no Instagram, que é uma pessoa formadora de opinião, como ela não tem noção do negócio que ela fala? Pessoa idiota. É aquilo que eu falei no cast da Comic Con. O pessoal sabe que tem um impacto sobre as pessoas, mas não tem a menor ideia do que vai causar. É. É. E também, sinceramente, se uma menininha vai cair um negócio desse aí, merece, vai. É, isso é verdade, isso é verdade. Porque puta que pariu, tá armando culpa com essa caralho desse jeito. Isso é fato. E óbvio, essa retardada fez isso pra quê? Você acha realmente que ela mandou as fotos pra alguém? Fez nada. Ela... Vindo dela, não duvido. Eu também não duvido. Ela provavelmente fez isso aí só pra ganhar seguidor. Vindo porque dela, aí não o duvido. Pessoal vai vir, vamos seguir porque um dia vai cair foto dela. Aliás, eu vou deixar aí no post um texto sobre a Gabriela Pugliese e o consumismo e tudo mais, que um professor meu da pós, Marcos Hiller, soltou, que ele fala dessa sociedade consumista, tanto consumista de bens materiais quanto de conteúdo, que seguem cegamente essas pessoas e critica piamente a Gabriela Pugliese nesses sentidos aí também. Então fica aí um texto pra quem quiser, né, acompanhar um pouco mais, entender um pouco mais essa minha revolta sobre Gabriela Pugliese. E você falou que tinha uma que ia ligar com datas comemorativas. Pois é. Agora que tá chegando a Páscoa, já começou a aparecer bastante disso. Nossa, já sei. Daqueles caras que são pau no cu pra caralho. Nossa, com o preço de um ovo dá pra comprar 300 mil barras, velho. Claro. Todo mundo sabe disso. Mano. Todo mundo sabe disso. Além de todo mundo saber, você tá trabalhando pro cara. Ele tá, gastando teu dinheiro. Mano, deixa o cara comprar o ovo. Mano, se é a vontade dele, deixa. É a simbologia da Páscoa. Eu sei que você fica em porra. Casa vendo, pagando site de traveco por aí, ninguém critica suas escolhas. Deixa exato. O cara comprar as coisas dele. É a simbologia da Páscoa. E nem não venham me dizer que a Páscoa é o renascimento de Cristo, e não. E sempre não, é chocolate. Tem essas porra em Natal, nego falando que, isso aí é pro consumismo, que não sei claro. O quê, que não tem nada a ver com sentimento. Então, o legal a sociedade é o seguinte, gira em torno do consumismo. Mano. O legal é o seguinte, esse cara que fala que Natal é pra consumismo, arma ceia e compra presente pra família. Mano. Pra caralho. E o cara que fala que dá barra de chocolate, compra ovo pra namorada. Certeza. É complicado. Esse cara aí que vive criticando todo mundo, se a namorada chega e fala que é um Ferreiro Rocher de R$70, ele compra. Eu cheguei pra minha namorada hoje e eu acho que esse podcast vai ser soltado depois da Páscoa, provavelmente. Mas eu cheguei hoje no dia 6 de março. Eu falei pra ela o seguinte, eu falei, ó, não vai rolar te dar ovo esse ano. Se você quiser, eu posso até mandar fazer um que fica muito mais barato. Cara, você compra ovo de 1 quilo de chocolate, você vai pagar o que o nego paga no supermercado de 300 gramas dessas pessoas que mandam fazer e tal. Então eu falei pra ela, ó, não vai rolar. Né? Por quê? Porque você tem que ter um pouco de consciência que, né... Mano, você não quer gastar, você compra uma caixa de bombom, mas não vai chegar pro povo que quer comprar o ovo e falar, não, você tá errado fazer isso. Não, não julgo. Eu acho que você tem que saber o que você faz com o seu dinheiro. Se você souber o que você faz com o seu dinheiro, vai lá e faz. Ou se não souber também e quiser fazer, faz também. Eu acho que é bom ver nego se fudendo, vendendo a alma pra comprar ovo de Páscoa. Vai. Consórcio de ovo de Páscoa. Eu acho que tem mais o que fazer. E comprar aqueles ovos de 70 conto que vem com um fone muito bosta e achar que o fone é muito bom porque foi 70 reais. Eu tenho uma notícia pra você. Eu comprei um fone de 300 conto e ele quebrou. Ou seja, o seu fone de 70 conto, meu, desculpa, mas é muito pior que o meu fone de 300 conto, sabe? O meu porta-pro de 120 ainda tá lá. Aí, tá vendo? 8 anos. Os meus 3 porta-prós já eram. Então, se um, fone, tá forte também. Se um fone top desse vai quebrar, imagina a porra de um fone de ovo de Páscoa. Uma notícia pra você. Você tá pagando 70 conto de uma marca, você não tá pagando 70 conto de realmente um fone bom. Então, você quer se iludir comprando, vai em frente. Compra uns 3 fones, uns 15 caixinhas de Star Wars. Faz o que você quiser. Caixinha de Star Wars que é uma bosta também, né? Sim, mas é que tá, você não pode esperar algo bom vindo de um ovo de Páscoa, cara. Minhas canecas do ano passado estão lá ainda. Ovo de Páscoa do Ferreiro Rocher é bom pra caralho. Não, mas eu tô falando desses brindes. Tá, minhas canecas... brinde do Ferreiro de Rocher é Ferreiro Rocher, não, então é bom. Não, eu tô falando... você entendeu, cara? Tá, minhas canecas do Star Wars... mas aquela caneca... A caneca do Star Wars tá lá até agora, eu não uso pra beber. Deixa não, cair no chão, não, ela não. Abre no meio. Abre no meio. Então. Mas é um belo porta-treco no meu quarto. Sim, mas sim. O que eu quero dizer é que você não pode, mesmo essa caneca, se for ver, é uma caneca vagabunda. Com é porque a gente deixa no canto e fica enfeitando. O que você não pode falar é, por exemplo, vai vir um fone da hora, negoção pagar 70 pau no ovo. Não é, sinto muito, mas não é. Se você tá esperando pagar 70 pau por causa do fone, sinto muito, meu rapaz. Tá, mas olha, se for na feira, você vai comprar a mesma coisa. Tinha lá ovos, acho que da Lacta, que vinham com máscaras de super-heróis iradas. E, meu, não é irado. Irado você vai pagar 500 pau no capacete do Darth Vader que muda a voz. Nossa, velho, pra que? Não, cara, uma coisa... Não, mas outra tem bastante sobre... adulto que compra. Outra coisa que foi sobre... Páscoa. O ovo do Star Wars, que veio com a caneca, tava acho que 40 reais na época. Sim. Passou 3 dias. Eu esperei 3 dias depois da Páscoa, fui lá e paguei 15 reais de cada um. Eu vi hoje, a Colomba Pascal tá mais barato que o ovo de Páscoa. Antes era o contrário. Bomba Pascal? Colomba. Nunca ouvi falar disso. Aquele panetone, é tipo um panetone de um cheio de açúcar em cima, em forma de um pombo. De pombo. Quer dizer, que era pra ser um pombo, né, mano? Eu não faço ideia do que isso. É mais legal que o panetone porque ela tem uma camada de açúcar gostosa lá. Assim, sobrou massa de panetone do Natal, eles tiveram que achar o que fazer e fizeram na forma de um pombo e estão vendendo de Páscoa. Sempre foi assim. Nunca vi. É da hora. Não tá perdendo nada. Tá? Mas assim, muito ligado doce. Vira mais pagar uma colomba do que comprar um ovo hoje, né? Sinceramente, vai no mercado hoje em dia, vai ter panetone sobrando ainda. Sim, sim. Compra, vai que é o bom. Mas assim, quer comprar? Panetone vendendo todo. Você que sabe que você faz o seu dinheiro, você que sabe onde você enfia o dinheiro que você ralou 30 dias por mês aí pra fazer. Então se foda. Quer comprar um fone aí e pagar de fodão usando fone da Hello Kitty na rua? Faz, tá ligado? Fone da Tortuguita. Tem nego que usa fone da Tortuguita na rua. Eu queria usar aquele do Mega Man. Não, ok. Mas... Não, do Mega Man... E outra, não vem no ovo de Páscoa, né? Não sei. Tomara que venha. Mas aí, fora Páscoa, outras datas bom, carnaval a gente não precisa falar, eu acho. Data comemorativa que eu tenho ódio. Essa redução do preço do dólar. Porque 2 dias antes eu tinha comprado 50 dólares pra colocar na minha carteira da PSN e me fudi. Caralho. Mas não vem me criticar, eu trabalho, tenho que comprar essas porras. Sim, se for. Sim. Certinho. Mas a carnaval eu acho que a gente nem precisa falar por que a gente sente ódio. Eu acho que... Eu acho uma beleza. Já tá implícito o carnaval, por que sentir ódio no carnaval? Por mim, deixa o carnaval lá. lá. Tá servindo pra passar DST e pra transformar um monte de gente em pai. Sim, sim. Pessoas que não estão preparadas. Tá girando a economia. Os caras vão gastar dinheiro pra caralho com fralda. Que vão futuramente reclamar de seus chefes e do governo por causa que não tem dinheiro e blá blá blá. O carnaval é o apocalipse zumbi, né? Ah, um monte de gente sem cérebro querendo comer uma outra. Não, não dá. Carnaval acho que não tem nem necessidade da gente falar porque a gente tem ódio, porque só por existir já dá ódio. É intrínseco. Eu não tenho ódio, só não vou. Acabou. Deixa o povão ir lá, ó, tigrada. Mas é que tá, o carnaval vai atrás de você, independente de qualquer coisa. Ah, eu não ouvi uma musiquinha esse ano, hein? Então, eu acabo escutando, infelizmente. Tem um ensaio de carnaval perto da casa da minha namorada. Aqui perto tem ensaio de carnaval. E eu moro no Paraíso. Lá tem ensaio de carnaval. Paraíso é um bairro meio... Então, assim, carnaval não vira. Natal, alguém tem alguma... Natal. Não. Natal é o nascimento de Cristo, Sueli. Não. Não. Você tem ódio disso? Eu tenho. Tem ódio de Cristo? Não, cara. De Cristo, não. Ele era um esquizofrênico bem inteligente. Ele assim como Chico Xavier. Assim como Chico Xavier. Assim como esse povo. É, esse povo que ouve voz aí. Chico Xavier falava sozinho e não anotava recado, hein? Claro. Não, de Jesus Cristo, não. Ele foi uma figura importante. De Jesus Cristo, não. Ele foi uma figura importante. Que Jesus Cristo, não, ele foi uma figura importante. Que Jesus Cristo, não, ele foi uma figura importante. Que Jesus Cristo, não, ele foi uma figura importante. Que Jesus Cristo, não, ele foi uma figura importante. Uma coisa que eu tenho ódio é ter datas comemorativas ridículas. Por que que a gente comemora o dia do índio se a gente fez uma chacina com os índios lá atrás, tá ligado? É, cara, se for ver o dia da consciência negra, você vai fazer o quê também? Não, mas aí entra a questão deles terem lutado e tal. Mas assim, o dia da consciência negra, ok, é um dia que os negros lutaram e tal, pra, não pra ter, mas a simbologia do dia da consciência negra é o significado que o negro tem. Sim, e o índio é a mesma coisa. O índio a gente dizimou lá atrás, cara. Quem que é índio hoje? Cara, se não fossem os... Não, quem é índio hoje é outra questão. Tem sim. Bem menos do que negro, mas... Não, mas o índio de hoje tá lá com o iPad na mão. Mas aí, negro coisa de hoje também. Então... A coisa do dia do índio, Tani, é aquela coisa da a simbologia da cultura, do índio não existe mais. Mas... A simbologia do negro antigo também não, ainda bem. É, tem açoite espalhado em toda a casa. Porque senão ia ter escravidão até hoje. Não, mas uma coisa é o dia da consciência negra ser uma simbologia da luta dos negros. Outra coisa é, vamos celebrar o dia das pessoas que nós matamos. Os negros? Os índios! Os negros também. Mas os negros lutaram pra ter algum significado, algum sentido. Os índios brasileiros nunca precisou lutar. Sempre foi extrativista desde que existiu, porque eles não tinham como cultivar, não tinham como criar coisa, porque eles não desenvolveram isso. Por isso que eles não tiveram como revidar. Mataram o índio pra porra lá atrás. Mataram, do mesmo jeito que mataram o negro. Só que negro já vinha de tribos que tinham uma cultura de combate. Índio brasileiro não faz nada. Índio só fumava maconha, cachimbo da paia. É. Sim. Eles nunca tiveram a necessidade evolutiva de combate. As únicas armas que eles usavam era pra caça. Sim. O dia do índio é devido à cultura e aquela coisa de raiz também. É meio, né, também uma dor indígena. Na consciência, né? É, e, caralho, fudemos com os caras, né? É, vamos mas me dá dar ódio. Um dia pra eles. Demos um espelhinho e eles deram mulher. Agora não deu. Caralho. Agora deu dor na consciência. Deram mulher, ouro, pau-brasil. Não, ouro, eles não iam ter utilidade nenhuma. Ah, pra sim, ouro mesmo, okay. Então tanto faz. Mas, vamos lá, outra data genérica aí. Caralho. Não, qualquer dia de profissão, assim. Qualquer dia de profissão é ridículo. Ah, o dia do publicitário, eu tenho folga nesse dia? Não. E eu ainda tenho que fazer uma arte pra comemorar esse dia. É claro, você tem que trabalhar. Calendário. Porra, mano. Você pegar um calendário de datas, todo dia é dia de alguma coisa e às vezes um dia é dia de várias coisas. Eu acho. Ei. Sabe o que eu acho engraçado? Dia da minha hoje? Rola. Dia do rock. Dia do rock hoje é complicado. É aquela coisa do índio, é pra lembrar a cultura que já acabou, tá ligado? Não, mas é a mesma coisa. Dia do rock hoje é Rock in Rio. Sem sentido nenhum rock existir. Rock in Rio não tem mais sentido mesmo. Na verdade, todo mundo fala, só que o Rock in Rio, desde a primeira edição, tinha. Samba, tinha axé. Então, só que as músicas daquela época eram melhores. Será? Ah, é. Sempre mesmo o Seu Valença ali era melhor. Nossa, do que o Daniela é Mercury. Bom, não, a Daniela Mercury tava no primeiro? Se não me engano, tava, sim. Sempre foi palco alternativo e não era divulgado. Era aquela coisa de espera. Não, só era divulgado. Não era. Tava, era tudo misturado. Tava sim, tava. Na época não tinha esse negócio de palco alternativo, era tudo misturado. Daniela Mercury. E era anunciado, sim. Era um palco tinha só lá, e era Ozzy, tudo... Osbourne, Guns N' Roses, Daniela Mercury, Queen. Então é porque a cultura virou lixo mesmo, hoje não presta. Sempre foi. É que assim, aqui a gente pode ter eventos só de sertanejo, a gente pode ter eventos só de samba, só de pagode, a gente não pode ter um evento só de rock. É. Porque não vai atrair aquela quantidade de gente. Pois você não coloca aqui o Medina, Perry lá, não vai vender tanto. O Medina já falou que o Rock in Rio não é um evento de rock, é um evento pra família. É. Muda a porra do nome. Depois o... Família em Rio. É que tá. Depois os roqueiros ficam com ódio, não sabe por quê. Ah, não, o roqueiro tem ódio. Agora que criaram uma marca fodida em cima, você acha que alguém vai querer mudar? Mas se for ver, até o rock hoje que eles levam pro Rock in Rio não é rock. Tipo? Ah, tipo Metallica, vai, convenhamos. Ah, vá. Metallica é uma bosta. Puta que pariu, é bom pra caralho. Metallica é uma bosta. Não, vai se fuder com Metallica. Fala uma música sua que fez sucesso aí. Fala uma música sua que fez sucesso aí. É, não, as minhas eu faço em composição pra me satisfazer. Mas você fica, ah, porque tal música é muito gay. Só que ela tá ganhando milhões, e as suas... Tá, cara, eu tenho uma opinião. E você criticou um negócio que eu faço também minhas músicas pra me satisfazer, só que você pode criticar as minhas, né, seu filho da puta? Na verdade, eu entrei com a crítica em você porque você criticou Metallica. Eu só queria dar um chute, tá ligado? Não, Metallica... Foi um chute sem ver onde eu chutei. Metallica, na minha formação musical, não acrescentou porra nenhuma. Na minha, acrescentou pra caralho. Então, eu não preciso respeitar, preciso? Não, precisa respeitar, só. Ah, por que você não respeita o Cristiano Araújo, então? Porque é uma bosta. Não, porque na sua cultura musical não acrescentou nada. Só que a gente já falou de lixo sonoro. Então eu não preciso respeitar Metallica. Na verdade, não, Metallica não acrescentou porque você não escutou o suficiente. Exato. Porque o pouco que eu escutei não... O pouco. Quem daqui escutou pouco Cristiano Araújo, que foi forçado a escutar pra caralho essa porra? Ok. Então todo mundo já tem uma opinião formada sobre uma extensa experiência com Cristiano Araújo. Exato. Ué, mas ó, eu já fui até em Metallica cover mais de uma vez. Eu comecei a gostar de Metallica faz pouco tempo. Então, mas eu já fui uns 15 Metallica cover e não gostei, não gosto de Metallica ainda hoje. Não preciso respeitar. Mas você não pode falar que não é rock. É. Você entendeu? Tem uma grande história aí. Só uma porque coisa, você não gosta não quer dizer que não é. Eu vou estar sendo muito hipócrita em falar assim, tipo, ah, você tem que respeitar sim, porque a cultura, porque eu tô falando mal do Cristiano Araújo. Só que se a gente pegar pra analisar, o Cristiano Araújo é lixo musical sonoro, que a gente já sabe o padrão e a gente já conversou disso. Metallica, ele tem uma grande carreira a acrescentar pro estilo e um passado que fez história. Eles, entendeu? Foram os criadores do thrash metal, que inclusive veio Pantera. Praticamente. Ah, ok, ok. Só que, meu, não me acrescentou nada musicalmente. Tudo bem. Mas eu não preciso respeitar por causa disso. Não precisa, mas você não pode negar que não, que você não pode falar que não é rock. Ok. É rock. Vou... Então não vem dessa, né? Nenhum rock verdadeiro. Rock verdadeiro não é só o que você gosta. Não, tô falando que é só o que eu gosto. Porque você falou que não gosta de Metallica, que não era rock. Ué, porque eu não considero. Por quê? Okay. Que você não considera? Dentre porque todas essas bandas aí, se for ver, o Metallica é o que mais tem pops. Acha? Não é bem assim. Puta que pariu. Nada a ver. Nada a ver. Não, eu não tô falando comparando Metallica com Guns, porque é outro segmento. Não. Comparado com qualquer outra que tocou no Rock in Rio. É rock. Metallica é muito pra bom. Pra caralho. Cara. Hoje eu não ouço tanto Metallica quanto eu já ouvi. Tá, porque hoje eu não consigo eu não mais. Curto, mas... foda-se, mas. É rock. Não é só porque você não gosta que não vai ser. Eu não tô falando que é tá porque sim, eu não tá gosto. Sim, tá sim, no Deus saco. Do céu. Tá sim. Mas ok. Eu vou brigar por causa do Metallica aqui agora. É, meu. Nossa, é uma coisa me dá ódio brigar por coisa bosta. É não, mesmo? Não é por coisa. Ó, Nirvana é uma bosta. Não é. Culturalmente falando, não. Não. Você não deixou eu falar, caralho. Tô falando, musicalmente falando, Nirvana é uma bosta. Eu respeito o valor que eles tiveram na história, porque daí surgiu outras bandas e tudo mais. Beleza. Ok, por isso talvez eu tenha que respeitar o Metallica. Só que eu falei, se for falar da minha formação como músico, eu não respeito o Metallica. Não, entendi. Mas então não é musicalmente. Opinião. É pra você é uma bosta. Porque musicalmente Metallica é foda. Sim. Tecnicamente falando. Sim. Nirvana, tecnicamente falando, é simples pra caralho. Mas tem uma mensagem a ser passada. Eu acho o Nirvana uma merda. All you want's a cracker. É uma mensagem. O cara tava drogadaço, pô, fazer uns sons de papagaio, hein, cara. Eu acho o Nirvana uma bosta. Só que eu não vou falar que ele é menos rock do que os outros. Ele tem um impacto fodido na música. Sim. A gente vai brigar se a gente continuar falando de música. Muda. Não, porque um dia a gente vai rock de verdade é Johnny Cash. Johnny Cash. Na verdade é folk. Sim, mas se for ver na questão do comportamento, ele é o rock and roll da história, né? E Johnny Cash já fala pra caralho. Pra caralho. Concordo. Pronto, a gente concordou. Entrou no consenso. Algo. Beleza. E Johnny Cash é foda. Opa. Então é nóis. Beleza. Starts with I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. Data comemorativamente, teve os 20 anos de morte dos Mamonas agora. Que todo mundo postou no Facebook. Aí eu escutei, então, uma coisa que eu odeio. Tem filha da puta que nasceu depois que o Mamonas morreram, que nunca viu Mamonas na frente e escutou uma outra música e já começou. Ai, meu Deus, que falta que faz um negócio desse. Então, exatamente isso que eu queria falar. Uma coisa que foi, que eu li essa semana, até chamei a atenção do Suede pra isso, e me gera ódio, porque é santificar depois que morreu. Santificar depois que morreu me gera ódio. Santificar depois que morreu. Sim. Mamonas realmente era muito bom, mas eu escutei que, nossa, foi a melhor banda da música nacional. Não. E os músicos mais fodas. E sei lá o quê. Eu falei, não, peraí. Se os caras estivessem vivos até hoje. Porra, Mamonas foi legal pra caralho. Se os caras estivessem vivos até hoje, não estariam fazendo sucesso. Mamonas foi legal pra caralho. Mas não eram os melhores músicos, cara. Eles eram bons pra cacete. Eles eram bons pra cacete. Muito bons. Mas a gente tá comparando Bento Rinotto com o Vander Tafo, por exemplo. Pois é. Não dá pra comparar. Ou então, né? Até com o Eduardo Adanui. Então, não dá pra comparar. Aí é que tá. Eles eram músicos excelentes, mas esse negócio de santificar e de, nossa, colocar num pedestal de uma forma foda. Eu lembro quando o Chorão morreu. Nossa, o cara era um pau no cu do caralho. Cheirador da porra. Eu tenho um ódio daquele cara. Inclusive no Não Ovo, eles fizeram uma piada foda lá, que eles estavam falando de assombração, e estavam falando, imagina um dia você tá na tua casa, assim, o skatista vê o skate movendo e começa a falar, ai, você, Chorão. E um deles gritou, Chorão, no céu tem pó. Então, mas me disseram que o Chorão morreu no auge da carreira, né? Nossa. Ah, essa é boa. Agora a gente vai voltar a gravar coisas que a gente vai usar no podcast. Um ponto definido, seu Suede? Sim. Acertado, entendi. Agora? Entendi. Então, pra quem não sabe, eu parei a gravação aqui porque a gente entrou numa discussão. Tio Suede entrou com o Paulo Tadeu no podcast de Ano Novo, aquela discussão que eu acelerei. Mas eu ganhei a discussão. É, eu entendi o seu ponto de vista. Eu aceito. Tá. E tudo isso porque a gente tava falando de datas comemorativas. É claro, a morte de um cara desse tem que comemorar. Mas tem, ó, o dia do programador. O dia da cabeça da minha rola, sabe? Sim. Não, teve uma que foi interessante aqui perto de Matão, em Araraquara, teve o dia do sexo, que foi o suficiente pra fechar uma boate. Exato. Nossa. O pessoal começou a trepar no meio da boate. Não, isso não me gera ódio, isso me gera... risadas. Eu acho que é a mesma coisa que me gera MC Melody, aquele negócio de você querer ver pra sentir que você tá melhor do que aquilo, sabe? Eu ouço, só acho que a humanidade tá indo pra um rumo bem errado do que era. Não, pra ele, você tem que ouvir e tirar por base o que sua filha não vai ser. Sim, com certeza. Aí tá. Cosplay de Mandrágora. Você sempre tem que tirar... Você sempre tem que tirar alguma coisa construtiva de tudo. Então, sim, se for ver, MC Melody tá ensinando para os pais como não tratar as suas filhas. É. Exato. Uhum. Então... E ensinando como você não é tão babaca quanto você pensava que era. Exato. Eu me sinto bem quando assisto MC Melody, cara. Eu gosto de compartilhar. Tanto que eu compartilhei aquele vídeo dos gringos assistindo MC Melody e escrever é pra isso que eu vivo, porque é, cara. Eu adoro ver essas coisas. Eu adoro sentir vergonha pelas pessoas, eu porque não é isso, eu que tô sentindo vergonha. O foda que ela se acha vendo essas merdas, porque sim, convidaram ela pro The Voice Kids. Ah, mas também, o pai dela fez uma lavagem cerebral fodida na cabeça. Visto. Convidaram ela pro The Voice Kids. Ela sabe o que ela falou? Se pagar o cachê. Ela falou assim, não. Minha agenda tá apertada, mas se pagar meu cachê, eu vou. Não, The Voice Kids é pra quem quer aparecer na mídia, eu não preciso disso. Não, é pra quem tá começando. Pra quem tá começando. É iniciante. Porque assim, quando eu vi os vídeos que o Rafa mostrava, eu não tinha noção de como ela era, como, pode-se dizer que é uma pessoa, né? Mas como coisa. Pessoinha. Pessoa, pessoinha. Criatura. Como criatura. Protótipo de ser humano. Eu não tinha noção, porque eu pensei que ela fazia aquilo só. Mas não, ela é totalmente fútil falando. Ela é uma pessoa, ela é uma coisa... Ela é uma criança montada pra ser aquilo, ela, né? Ela foi construída pra ser escrota. Exato. É a noiva do Chuck. Bem assim. Exatamente. Daqui a uns anos vai, o pai dela vai gastar muito com terapia. Nossa. Ou com aborto. Tá, ok. Tem alguma coisa mais de data comemorativa que a gente... Só fechando com a Missy Mello, a gente podia comemorativa fechar sempre ela é uma bosta. Domo com o Justin Bieber, só os dois, né? Só a gente tá querendo que solte o som da Missy Mello. Não, cara. Solta o falsete aí. Bom, falando em data comemorativa, quem daqui gosta de aniversário? Tanto próprio quanto dos outros. Não, antes era legal. Hoje... Eu gosto de ganhar presente, foda-se. Mas hoje você não ganha mais presente. Você não ganha, você vai ganhar meia, vai ganhar uma camiseta escrota pra caralho, você vai ter que falar que gostou só pra gravar. E o cara, a pessoa te dá a camiseta falando, mas dá pra trocar, viu? Ou seja, ele já sabe ele já que fez sabe merda, que né? É uma bosta. Já sabe que fiou dinheiro no cu. Exato. E depois não sabe mais. Ou talvez comprou aquela P, chegou na tua frente. frente e viu que não ia caber do dedo do teu pé. Mas sabe o que, que é o ideal pra aniversário hoje? Dinheiro. Você vai na loja e pega um vale. Exato. Todas as lojas hoje disponibilizam vale presente. Eu aceito o meu presente em cartão pré-pago da PSN. Então, aí ó, tem o cartão pré-pago da PSN, tem os submarinos americanas e até Outback hoje tem cartão de presente. Então, meu, não faz cagada. Se tiver dúvida, dá um cartão de presente, a pessoa vai lá e compra o que ela quer. Mas aniversário, uma coisa que me dava ódio, isso quando eu era criança, tipo, o com quem será dava ódio. Nossa. Nunca liguei, não. Então, porque assim, o aniversário antigamente, e eu falei que antigamente era legal, mas o aniversário antigamente era feito para você passar vergonha. Antigamente existia o Love Car, né? No Love Car. Ainda bem que eu nunca recebi sempre essa. Sempre vinha com aquela música do Leonardo lá. Parou de fazer festa pra mim quando antes do Love Car, então tá ok, tá perfeito. Eu tinha ódio no aniversário quando o enfeite da festa pegava fogo e ele jogava na minha cabeça. Foi no meu aniversário isso? Foi. Foi enfeite do Horácio ainda. Tipo, puxando o podcast do Maurício de Souza. Sim. Era tudo de isopor, tinha aquelas velhinhas que soltavam faísca, pegou fogo, no desespero pegaram e jogaram pro lado aquele negócio. Quem que tava do lado? Eu lembro uma vez, só um off-topic aqui, mas uma vez que tava eu, você e o Pete soltando bomba, daí eu amarrei uma bomba com o Durex e fui, tipo, acender, girar pra jogar. Só que grudou na minha mão. Grudou na minha cabeça. Eu joguei e grudou na cabeça do Pete. Enfiei a cabeça na areia. Foi legal, foi legal. Engraçado. Mas era uma bomba poderosa? Não, era muito mal. Era coisinha fraca. D10. Né? Mas nossa, aniversário antes era pra passar vergonha. Hoje, aniversário, uma coisa que eu não gosto de aniversário, que realmente me dá ódio. Por exemplo, você vai fazer um aniversário, você aluga uma chácara pra você ficar de boa. Sim. Você chama uma meia dúzia de amigos. Sempre tem um filho da puta que vai te dar trabalho. Trabalho que você não queria ter no seu aniversário. É esse tipo de pessoa que dá ódio. Meu, você vai no aniversário, não dê trabalho para o aniversariante. Isso é uma bosta. Mas ok, eu falei do Pitch, aí sobe o som da banda do Pitch antes da gente entrar na última parte do Pitch cantando? Podcast. Ele tem uma banda chamada Stark. Bom, agora pra finalizar o podcast, vamos falar de alguma coisa que pode nos comprometer, que são as rodas de amigos. Eu gostaria que o Eric começasse. Sério, posso contar aquela da internet? Quanto você quiser. Bom, peraí. Você tá dando asa pra cobra. É. Então, uma coisa que eu odeio é o cara que vai na minha casa só pra usar a internet. O cara chega, o cara mal chega em casa. Com a senha do Wi-Fi. Dá a senha do Wi-Fi pra mim aí. Deixa eu conectar. E o cara esquece que você tá na sua casa. Esquece. Não, mas isso hoje virou um protocolo social. Você chegar no ambiente social e já falar qual que é a senha do Wi-Fi? Pode ser restaurante, qualquer lugar. Exatamente, isso é uma bosta. Você vai juntar amigos assim, vamos lá pra bater um papo e tal. Chegou no lugar, tem aquele filho de uma égua que já vira pro garçom, qual que é a senha do Wi-Fi? Mas ó, falar um negócio pra fazer. Tem que ser P.O.E. Pessoas, amigos. Amigos queridos, essa semana eu vi no Facebook um negócio que o cara da mesa ao lado foi tirar uma foto de uma mesa que tava com os três celulares em cima da mesa. Eram três amigos, tinha três celulares em cima da mesa, o outro foi tirar uma foto porque ele tava impressionado com aquilo. Os amigos combinaram o seguinte: o primeiro a pegar o celular paga a conta. Eu já vi isso. Então fica aí uma dica pra você, ouvinte. Se tiver algum amigo ou se você faz isso, vamos tentar socializar um pouco com a galera que tá aí. Façam o seguinte, coloquem o celular em cima da mesa. Quem pegar primeiro o celular paga a conta. Paga a cerveja, paga as putas, sei lá o que, que você tá fazendo. Tá ouvindo podcast comendo puta, não é legal isso. Não sei, tem nego pra tudo, né? Enfim. Nego, branco, mas... É, hoje a gente tem que generalizar. O cara vai em casa só pra usar a internet? Paga R$2, mano, lan house, porra. É foda. Aí tem um colega meu aqui, nome fictício, Sanderson. O Sanderson, ele ia direto em casa pra fazer pesquisa. Pesquisa, né? Porque ele só ficava no WhatsApp conversando. Eram umas pesquisas curtas? Eram umas pesquisas curtas. Eram umas pesquisinhas. Umas pesquisinhas. Só que esse cara não fazia pesquisa. Ele fica... Não? Não fazia? Ele ficava no WhatsApp. Teve dia que eu até deixei de estar com a minha mina pra ele ir lá usar a internet e ele me achou ruim ainda que eu atrasei, você acha? Aí, ele acostumou em casa. O Sanderson acostumou em casa usar a internet. Aí, teve um dia que eu não tava e ele quis lá usar mesmo assim. Esse dia eu não tinha pago a internet e cortou o sinal. Aí ele chegou no meu pai lá, chegou em casa, me chamou, não tava. Aí ele falou, meu pai falou, não, tá sem internet aqui, cortou. Ele que falou que tá fora o sinal. Não, mas deixa eu entrar mesmo assim. Não, o legal deixa é a cara mesmo... do Eric contando. Deixa eu entrar mesmo assim e vai pra trás, mesmo assim, fazendo pose. Eu acho que devia ter uma GoPro virada pra cara de cada um. Sim, na gravação. Que é aí ele entrou lá, mexeu no roteador. Não, realmente, tá fora aqui. Meu pai falou, virou pra ele com uma cara de ódio. Você tá duvidando de mim na minha própria casa? O Sanderson pegou, baixou a cabeça e foi embora. Isso, Sanderson. E achou ruim comigo depois. Sanderson. Não, em geral, eu acho... Me dá um ódio amigo espaçoso. Porque, assim, a pessoa acha que só porque é sua amiga, ela pode fazer e falar o que quiser. Muito obrigado da carona, né? Né, Suede, Eric, Sanderson, Lost, quem mais? Que se for assim, vamos generalizar aí, né? Não, é, mas de verdade, pessoas em geral, aqui a gente tá falando de roda de amigo, mas aquele amigo que é espaçoso, que, cara, sabe que você fica puto com algumas coisas, mesmo assim vai lá e faz, é foda, cara. É foda. Esse amigo é o amigo que dá ódio mesmo, sabe? Vocês estão olhando pra mim? Conta alguma. Cara, ódio em ciclo social, de amizade. Tá, ok, já que você tá enrolando, eu tô tentando lembrar de alguma coisa. Que eu tava numa roda de violão lá no posto do Benassi. Mas cara, tem uma coisa social que eu odeio, roda de violão. Eu gosto. Não, mas quando tá todo mundo empolgado pra roda de violão, ok. Quando é só um babaca lá, não. Quando é o cara do É Preciso Amar, não. Mas assim, sabe aquela esquina ali do Benassi, que é uma residência ali? Acho que eu tô ligado com o que é. Eu tava sentado lá, tocando violão com os amigos e tal. Com amigos. Chegou um cara que era amigo de um da roda, e eu tava com um copo de cerveja. Eu sei qual que é esse. Eu tava, tomei um gole, é tá? É o Sr. Popo? É. Sr. Popo? Ele pegou... Acho que eu sei quem é. Ele pegou meu copo e começou a beber. Falei, e aí, qual é? Não, cara, depois eu te pago ouro, tá? Falei, velho, eu nem te conheço direito, bicho. Tipo, o cara achou... Tomou uma liberdade que ele achou que ele tinha? Sim. Absurdo, porque... tá todo mundo bebendo, eu vou pegar esse copo aqui. Não, cara, é meu copo, tá ligado? Vai se fuder, velho. Eu sei que depois a gente tretou, o cara queria me pegar, eu fiquei sabendo depois que ele teve um coma alcoólico aí, eu acho pouco. Eu sei quem é. E sempre foi folgado. Eu também sei quem é. Hoje ele é crente, da Universal. É um cara chamado... O povo chama ele de Fudente. É o... É, mano, o nome dele é Jean Anderson também. Cara, esse cara é nojento. É o Fudente, você não lembra do Fudente? Do rock and roll? Não sei quem Sir que é. E, tipo assim, o cara... Eu não conhecia, só conhecia assim de... E aí, sabe? Uhum. Só que por ele estar numa roda de amigo e ele conhecer uma pessoa, ele achou que ele tinha liberdade. Ele é da Universal hoje. Porra, vai tomar no cu. Não vai querer pegar a minha carteira agora, tá ligado? Sim, ele vai casar com uma mulher lá da Universal também, então, não usa mais droga. Por ser da Universal, agora vai querer pegar minha carteira, só porque é amigo. Exato. Vai se fuder, tá ligado? Mas assim, tem amigo que eu chego e passo até senha de cartão de crédito, porque, pô, é amigo. Passa pra mim também. Não, porque eu peço a notinha. Mais histórias de amigos? É, Suede, você tem. Cara... Pista de skate. Cara, aqui em casa teve um churrasco que eu fiz... Não, esse momento me deu muito ódio. Eu acho que, assim, história com amigo, ex-amigo no caso, que me deu ódio foi só um. Por várias coisas, só que assim, eu sou um cara muito paciente. Quem me conhece sabe que eu tento sempre entender o lado da pessoa também pra não haver discussão e não haver treta. Eu também. Teve um dia que tava tendo um churrasco aqui. E assim, eu odeio religião, eu não gosto de rótulos, mas se for ver pelos rótulos do dia, do mundo hoje, eu seria agnóstico. Então, e a maioria dos meus amigos é também. Tava tendo um churrasco aqui. E meu avô já é um senhor de idade, já, né? Ele já tem uma ideologia formada. Eu tenho ódio de gente que fala que odeia rótulo e se encaixa nos 30 rótulos. porque eu não tenho rótulos, mas eu sou gótico, não sou emo, não sou gay. Nossa, às vezes ele... Babaca! Ah, vai tomar no cu. Às vezes ele odeia rótulo. Eu não coloco rótulo. Eu falo que eu prefiro a cultura gótica. Gótico e lolita? Isso, não. Só que não é, não tem nada a ver com emo. E eu falo das diferenças. Eu não falo se mas eu sou gótico. Cara, você não é neutro no mundo. Não, às vezes ele não gosta de rótulo porque ele tem tanto rótulo que não deixa ele se mexer. Esse pá deve ser isso, entendeu? É. Mas eu não gosto de ficar dando rótulo às coisas. Mas você só sabe pra si mesmo pra caralho. Sim. Eu sei, e até pessoa. Por você mesmo. Sim, eu sei. Não, isso eu sei. Eu só não gosto de rótulos, entendeu? Eu não gosto da minha camiseta. Vou andar só sem. Mas tomando seu cu, velho. Vai, prossegue essa história bosta. E meu avô falou alguma coisa assim, mas é... Sei lá o que aconteceu, e ele usou o nome de Deus, né? Ele falou assim, tipo, mas vai melhorar porque Deus quer. Aí esse rapaz, né, esse Sanderson da vida, nomes fictícios, começou a debater com meu avô, querendo fazer meu avô acreditar que Deus não existe. Um senhor de idade que já teve uma vida inteira. Que é a mesma... Não é hora, entendeu? Não é momento, não é pessoa pra fazer isso. Um bagulho que eu tenho um ódio fudido fudido é de nego que tenta te converter pra alguma coisa. Sim. Que, não, você pode Jota ser tag. O que for. Eu me encaixo no mesmo no, nesse mesmo rótulo maravilhoso que você tanto se orgulha de ter, que é o agnóstico. Eu não... E, cara, quando chega um ateu também, chato pra caralho, sim, pra tentar provar pros mas outros... o pior é quando é amigo seu que converteu e chega em você. Qualquer um que se converte em qualquer coisa é chato pra caralho. Sim. É. Pode ser cristão, pode ser espírita, pode ser evangélico, pode ser qualquer coisa, ele vai querer mostrar pra todo mundo que se converteu e que aquilo que ele tá seguindo é o certo, certo. Quando ninguém exato. Sabe o que é de verdade. Exato. Segue a tua vida e deixa os outros em paz, filha da puta. Eu falo quando tem amigo seu, porque já aconteceu comigo de ex-amigo meu, né, que na época era amigo, se converter e querer que eu me convertesse também. Sim. Pior, ex-amigo meu, que me conheceu na época que eu era espírita mesmo, foi logo depois que eu saí da escola, e era uma pessoa da Universal. Nossa. Mas, tipo, trocando ideia, ok, perfeito. Só que daí me convidou pra um evento na Universal, pra ajudar numa festa de crianças. Ah, ok, vamos lá, né? Depois começou a falar, não, mas vamos lá, tal dia vai ter um culto. Falei, não, peraí, eu me propus a te ajudar nessa festa para as crianças. Sim. E eu não tô nem fazendo por mim isso daí, sabe? Tô fazendo uma porque eu quero... pegar crianças. Você. Que era uma amiga. Era amiga. Era amiga. É que você falou amigo. Outra. É, ficou... Você falou amigo, é esquisito um pra caralho. Não, mas... Ok, mas... amigo, eu estou falando, tipo, humano, pessoa. Sim. Depois e... o viado sou eu, né? Eu não tô fazendo isso pelo Deus dessa pessoa, eu não tô fazendo isso pelo pastor dessa pessoa, eu tô fazendo isso porque é uma festa pra crianças. Sim. Eu tinha... Nessa época eu fazia um trabalho comunitário aí com as crianças da parte espírita, hein? Então eu falei, ué, já tô acostumado a fazer esse trampo. Vamos lá, né? Só que daí já achou, ó, então, vai ter um culto tal dia, se quiser. Falei, não, peraí. Nenhuma vale, né? Não, nenhuma né? vale, principalmente Universal. Nada contra pessoas da Universal. Tem muitas pessoas que são gente boa, que sim, estão na Universal. Difícil. Só que esse negócio de venha para o lado de Deus. Peraí. John Travolta, sabe? John Travolta. Que lado? Deus. Que lado? Deus não tá em todo lugar? Né? Tá na minha rola também. Ô, louco! Vai cortar isso, uma, né? Uma coisa que me dá ódio de religião também. Abriu uma igreja evangélica uns 5 quarteirões da nossa casa e todo fim de semana a gente escuta como se estivesse no quintal de casa, aqueles filha da puta gritando, Deus é surdo, cacete, ele tá em todo lugar, ele vai te escutar, não importa a altura que você fala. Exato. Exatamente, exatamente. O pior é quando começa que eles falam que é orar em língua, né? Ah. Parece vai orar em baleês depois, tira né? Tira a tampa, põe a tampa. Orar em língua, só se for línguas árabes. Sim. Ah, entendeu, né, cara? Ah, teve né? um cara que trabalhou, né? Ah, teve um cara que trabalhou comigo, que quando ele entrou lá no trampo lá, ele ficava dando lição de moral em todo mundo, falava que não pode beber, que não pode usar droga. Moralista. Começou. Moralista é uma merda. Não, o que virou? Ele falava, tava dando, todo mundo que falava com ele, dava lição de moral, que chamava pro culto, que não sei o quê. Começou a andar com outro cara lá que usava droga, despirocou absurdamente e começou a dar esses rolês e parou de ir na igreja. Eu conheço uma pessoa da roda de amigos que, meu, eu sou daqueles que tá cagando, tá, toma alguma coisa, joga a lata no chão mesmo, foda-se. E essa pessoa sempre vira e critica. Só que às vezes essa pessoa tá na rua, come alguma coisa, bebe alguma coisa, joga alguma coisa no chão. E aí? Cadê o moralismo? Você tá falando de mim? Não. Ah, tá. Cadê o moralismo? É, então você tem duas pessoas no grupo não, de amigos. Não, porque eu encho o saco dele. É, porque a partir do momento que é um grupo de amigos, sim, existem várias pessoas. Não, é que a hora que você tá falando, pessoas, eu pensei é uma que dupla eu. De amigos, não é um grupo. É que eu pensei que você tava falando de mim. Não, por isso que eu falei, existe uma pessoa no grupo de amigos. Entendi. Se fosse você, eu já falei o que você então, me disse. Existe duas pessoas no grupo de amigos, porque ele já se entregou aqui. Mas eu não jogo papel no chão, é diferente. Eu encho o saco dele, mas eu não jogo papel no chão. Ah, eu já não sei. Sim. Eu vou começar a olhar. Pode olhar. Mas eu sei que essa pessoa, nossa, ela prega esse moralismo, só que na hora que ela faz, tipo, ela nem se toca. Só que eu evito, né? Porque, sim, infelizmente, pra manter um convívio bom em sociedade, principalmente numa roda de amigos, você tem que relevar algumas coisas. Aquele negócio, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, exato, né? É foda. É mandar tomar no cu resolve também. Sim, 99% dos casos. Não, às vezes volta. Open your eyes, look up to the skies and see. Em então chegamos ao fim desse podcast gostoso e odioso, com várias coisinhas que nos irritam, e acho que pra ficar mais bonito ainda, nós gostaríamos de saber o que irrita você, querido ouvinte. Coloca aí I'm Hated do Slipknot pra finalizar. Não, portanto... Filha da mãe. Não, a gente tem que terminar com uma música de paz, tipo Imagine. Solta Imagine. Nossa, Imagine. Então, portanto, querido ouvinte, envie seu e-mail pra gente falando o que você odeia. É, envie aquele e-mail bonito. Eu acho uma bosta quando atraso o cast. É. Eu acho uma merda quando não sai artigo sobre tecnologia. Exato. Então, assim, envie seu e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Isso é de repetindo. contato@locomotiva26.com.br. Eric, repita. Não vou falar com sua voz suave, aveludada e viadada. Não. Mas é contato@locomotiva26.com.br. Pedro, repita. É contato@locomotiva26.com.br. Exato. Você pode entrar no nosso site, você na aba de contatos. Eu não sabia qual dos dois imitar. Na aba de contatos e enviar. Ali é só preencher seus dados ali, pegar, colocar a mensagem, enviar, ressuede, repita. Eu não peguei, mas é só você voltar um pouquinho que você ouve. Era que repita. É só voltar um pouquinho só no... Pedro, no repita. Já era. Hã? Tá certo. Pode batata. Eu gostaria de agradecer a você, querido ouvinte, que está nos ouvindo nessa hora. Não sei que hora você está ouvindo, mas está valorizando o nosso trabalho. Você poderia valorizá-lo ainda mais. Como? Patreon. Não, mentira. A gente não vai lançar um Patreon agora, galera. Mas você pode nos valorizar ainda mais. Mas não. Ainda mais. Avaliando o nosso podcast no iTunes, nos dando 5 estrelinhas. Vai lá. Vai ser bom. Vai ser gostoso. E eu acho que é isso. Não, minto. Antes de terminar, vamos agradecer a aqueles que fazem tudo isso valer a pena. Afinal, sem amigos não somos nada. Gostaria de agradecer aí primeiro ConspiraCast, Queiroz, Igor, Tinho, Caio Germa, toda aquela corja de filhos da puta que eu gosto demais. ConspiraCast, HQ, Kramalatus, X-Infinite Games, Crânio Terror. E eu acho que é isso. Então, minha rola. Vamos agradecer a minha rola. E vamos rezar 2 Ave Maria. Ave Maria. E é isso aí, galera. Falou? Bye. É nóis. Tchau. Adiós. Eu sou o Pedro Planicho, eu sou o cara mais calmo do universo e pau do cu do filho da puta que duvida de mim. Dividiu já demais, vou gravar já. Dividiu a puta. Tem que ter uma barata no chão. Cadê? Eu não sei, o Suede já correu. Ô Suede, você tem raiva de barata também? Ele deu aquele golpe. Olha, só porque a gente tava falando de coisas macabras, sobre o sumiço do Lost. Senta, velho. Pera. É do tipo que não consegue ficar quieto enquanto não mata o barato. Eu vi. Mas você sabe que ela tá no chão e que ela tá aqui perto da gente. Não, ela foi pro esgoto. Minha casa. Ela pode estar nesse seu cabelo bonito. Não, não tá, cara. Nem tem cabelo direito. A gente conseguiu um easter egg bom agora. Mas tudo bem. O que é aquilo ali? É uma barata, mas a lagartixa vai me salvar. Eu acho que não, mas vai lá. Já deu 2 horas de gravação e mais, né? E é meia-noite, caralho. Já é meia-noite, caralho. Eu falei isso aí, caralho. Tá, então vou encerrar.